Se tomar a pílula azul, fim da história. Vai acordar em sua cama e acreditar no que você quiser. Se tomar a pílula vermelha, fica no País das Maravilhas. E eu vou mostrar até onde vai a toca do coelho. Lembre-se, eu estou oferecendo a verdade, nada mais. Pois de Sam, queridos ouvintes, atenção, atenção a todos vocês que estão aqui e estranhando uma outra voz. É porque, novamente, o senhor Andrei está com a voz levemente deficitária. Por favor, Andrei. Mua. Então, sobrou pra esse que vos fala agora tocar este maravilhoso podcast sobre as capirotagens e feitiçarias. E hoje estamos aqui num momento mágico, um momento maravilhoso, porque esse é o nosso episódio 50. Posso ouvir o E? E neste episódio, o Andrei direto da catacumba, né? E neste episódio maravilhoso, nós vamos comentar e cagar regra em cima dos relatos e das mensagens de você, ouvinte. Tudo aquilo que você nos mandou, as suas dúvidas, nós vamos, nesse momento, shitpostar na sua cabeça. Tá errado. Deixa eu puxar a orelha aqui do... Por favor. Do host. Hoje é o episódio de Rolê do Kleber. A gente só vai ler Rolê do Kleber. Ok. Não é pergunta. Tem pergunta nenhuma. Ah, não tem, não? Não. Inclusive, então, se tiver pergunta, a gente não vai responder. Então é por isso, pra vocês verem como eu estou errado e fui pego nesse momento. Porque agora é hora do rolê do Kleber. Posso ouvir um E? Muito obrigado. Então, pegue agora os seus fones de ouvidos ou sente na sala com a família inteira em volta pra você ouvir maravilhosas histórias de magia que deram errado ou deram merda. Estamos começando o rolê do Kleber. Na mesa junto comigo, nós estamos com Andrei Fernandes, Juliana Ponzilacqua, Rodrigo Grola, Vinícius Ferreira e Lívia Maria. Vamos agora para os recadinhos. Já já voltamos com o seu rolê do Kleber. E chegamos aqui agora na área de recadinhos do Magicando, nesse episódio especial e comemorativo. E sério, de verdade, gente, ficou divertidíssimo a nossos comentários sobre o rolê do Kleber das outras pessoas. Lembrando a todos que caso você queira mandar um rolê do Kleber seu para entrar aqui na fila, você vai fazer o quê? Você vai pegar o seu e-mail, você vai colocar contato@magicando.com.br e assunto rolê do Kleber. Kleber. Se você não colocar rolê do Kleber, você infelizmente pode acabar não entrando pra fila, então nem choro nem vela, siga as regrinhas e aí quem sabe você estará aqui no próximo com a gente. Aproveite esse episódio. E a Penumbra aqui pediu para avisar que na sua onda de reprints o gerente ficou louco. No caso também a nossa queridíssima deusa Eris. Por quê? Porque a Princípio Discórdia está de volta, isso mesmo. Só que o livro é tão discordiano, mas tão discordiano, que você pode comprá-lo, mas não na Penumbra. O que você vai fazer? Você pode ir lá na Amazon, no Submarino, no Shoptime, na Americanas, e o livro vai estar disponível aí para você. De qualquer forma, eu vou deixar todos os links aí, onde você pode adquirir esse mimo e se prepare com bastante cachorro-quente e gnomos de jardins. Quem sabe um dia a gente faz um episódio só sobre discordianismo. Cara, é algo que Magicano tá devendo faz tempo, né? Comprem aí, que ó, quem sabe não teremos surpresa aí. E para finalizar, nós temos aqui agora o anúncio do nosso terceiro curso, curso Magicando, com Marcos Keller e Rodrigo Grola. O quê? O quê? Você vai ter aí o nosso curso de tarô. Isso mesmo, para você que quer aprender a fina e elegante arte oracular secular que está aí representando toda a ocidentalidade que a gente tanto conhece, com aquela... Se runa é aquele tapa, aquela machadada na tua cabeça, tarô é a luva de pelica que vai te contar todas as verdades, vai fofocar um pouquinho, mas com bastante sinceridade. Mas não é só isso, Andrei, meu Deus do céu, eu acho muito complexo, porque tarô tem os arcanos maiores, os arcanos menores, é muita coisa pra decorar. Cara, fica tranquilo, por quê? Porque esse curso vai ser voltado pro tarô, mitos modernos e a cultura pop. Ele é um curso desenvolvido usando a abordagem dos conhecimentos mitológicos de maneira moderna, relacionando-se com os arcanos maiores, maiores e compreendendo a sua expressão simbólica através dos clássicos do cinema. É isso mesmo, você vai aprender tarô com todo esse material de cultura pop que você absorveu durante anos. Então, aí vai estar o pulo do gato. Ao invés de você tentar memorizar 78 cartas, você vai aí aprender através, por osmose até, né? De tanto você consumir filmes, séries, Matrix, Star Wars, cara, tem de tudo, Harry Potter, você vai viajar pelo tarô e você vai conseguir entender toda a estrutura através dos mitos e da jornada do herói. Nesse curso, a gente vai ter 16 horas de aula, então vai ser um mega intensivão, vai ser aí abordando os 22 arcanos maiores, a gente deixou os menores para uma outra oportunidade, um outro curso, porque senão não daria mesmo, não daria mesmo. Então, galera, esse curso é pra você que tá se introduzindo agora na fina arte do tarô, para você que já conhece, mas ainda precisa reforçar, e para você que é avançado e quer ver como isso conversa com os mitos e a cultura. Então, são 16 horas, 2 dias inteiros. Vai ser no dia 16 and 17 de novembro, que é um feriadão. Feriadão aí que tu pega sexta-feira. Então, a galera que tá vindo de fora, aproveita com bastante antecedência. Dá pra reservar a passagem, ó. Fica bem baratinho, você sabe disso. Então, são 2 dias mega intensivão. Teremos o Rodrigo Grolla, Marcos Keller, além de vários outros magiqueiros que estarão acompanhando com você esse curso, essa aula maravilhosa. Então, todos os detalhes, mais como comprar, vou deixar aí no link do post, ou você pode ir lá no Simpli e procurar por tarô, ou também nas nossas redes sociais. Também temos uma surpresinha aí para apoiador. Você que é apoiador, olha aí que bacana. Gostamos muito do resultado que fizemos no curso de runas, no qual os apoiadores ganharam runas, olha aí que bacana, para já começar seus experimentos mágicos. Aqui a gente vai fazer algo bem parecido. Nós vamos sortear, obviamente, como aqui a proposta da turma é ser maior, e fazer tarô impresso é bem mais caro, né? Teria que fazer aí na base do milhar para fazer um barateamento de preço. Então teremos alguns decks aí para ser sorteado entre apoiadores, tá bom, gente? Então aproveite, se você é apoiador, aproveite para apoiar agora, que aí, ó, se tu apoiar agora e manter até o mês, aí, cara, você já tá dentro, né? Agora, se você quiser apoiar um dia antes só pra tentar ganhar, aí não sei não se eu vou deixar não. Mas enfim, é isso. Bora lá pro episódio que ficou maravilhoso. E aproveite, tem curso de tarô, você tem princípio da discórdia, você tem várias coisas bacanas. E agora você tem Rolê do Kreber. Você aí, ouvinte, se prepare então para agora. O Andrei vai abrir as portas dos nossos inbox. Vai abrir aquelas mensagens mais absurdas que nos foram enviadas. Se você se fodeu e mandou e-mail pra cá, o seu e-mail pode estar aqui hoje. É hoje que a gente vai responder os pedidos de pacto? Cara, se for responder, a gente vai responder fudido. De uma certa forma. Vamos lá, então. Vou ligar aqui a roleta do Silvio Santos. Puxa a roleta pra gente. Mas só uma ambulância, não? E Unido Unite, Juliana, começa. Então, pode falar o... Ah, é tudo anônimo, tá? Ah, tá bom. Diferente do que aconteceu comigo, aqui tem que ser anônimo. Muito bem. Então, este é o relato de Chavão Chavoso. Hey, folks, olhem um relato aí. Há um tempo atrás, eu estava descobrindo a Goetia. E logo percebi que seria bem mais fácil lidar com Goetia do que outras coisas. Verdade. Olha o André. Tá certíssimo. Certíssimo. Tipo, mais fácil que o Golden Dawn. Fácil? No sentido, respostas mais diretas. Logo iniciei mais os estudos e tal, e escutei o podcast do Mundo Freak Confidencial sobre o tema. Aquele epi foi um, vai lá e faz, dá como? Nada não. Eu acho que foi só isso, foi só o que a gente não falou, mano, naquele programa. Eu acho, cara, eu acho que no primeiro 5 minutos de podcast eu falei, sem sacanagem, eu dei todos os avisos possíveis e imagináveis. Eu nunca ouvi o Andrei tão cagado de falar sobre um tema quanto esse. E o filho da puta me achou isso. E o cara entendeu como vai lá e faz, né? Beleza, beleza. Vai lá. Tá certo você. Tá certinho. Vai lá. Sua autoconfiança é uma coisa fantástica. E eu fui lá e fiz uma coisa aconselhada por um amigo. Ele me disse pra pegar 7 tipos de seres vivos, não importa qual. Ai, e abater um por dia e enterrar um em cima do outro, para que no 7º dia eu pudesse iniciar os meus rituais. Assim, matou o irmãozinho. No 7º dia, meu sobrinho apareceu aqui aí, em casa. Pronto. Ele trouxe um boneco, ou pelo menos acho que foi o que ele trouxe. Esse boneco era a cara de Baphomet, só que de um jeito fofinho. Achei esse boneco na porta do meu quarto ao chegar da aula. Logo adotei o boneco para mim, como uma pelúcia. Só que O cara roubou o brinquedo do priminho, é isso mesmo? Tá. Sobrinho, tá ok. Só que algumas coisas ocorreram durante o tempo que eu tive o boneco comigo. A primeira coisa foi eu ter um sonho com um cão negro, que andava sobre o fogo. Fui pesquisar sobre isso e descobri que o cão era Amon, do sétimo selo. A respirada funda do Grolla. Eu acho que o Grolla, ou ele tá muito desacreditado na humanidade, ou estamos com a mão ao nosso lado agora. Ele só olhou pra cima e respirou muito fundo. Um cão com rabo de serpente, cabeça de coruja que cospe fogo e tem poderes sobre a relação de amigos e inimigos. Justo o que eu mais queria. Peraí, eu me perdi. De onde veio esse cachorro? O sonho. Ele ficou com o bonequinho do priminho. Ah, beleza. Eu só sei de uma coisa, se ele tivesse passado ele pegou porta. Sete bichos, matou, enterrou um em cima do outro e quem fez ele sonhar com o troço foi o bafofinho. Entendi. O bafofinho. Iniciei meus estudos na Goetia para pedir conselhos e soluções a respeito das coisas que vinham passando relacionado com amigos e inimigos. A segunda coisa que ocorreu foi algo que ainda acontece de vez em quando. As luzes somente do local onde eu estou começam a falhar. Já aconteceu no meu quarto, na sala de casa e uma vez quando eu passava a noite na casa da minha irmã. Não é coisa de eletricidade, pois toda casa fica normal, menos onde eu tô. E exatamente acontece em momentos de extremo êxtase. Como quando estou após um orgasmo ou rindo muito. Certa vez, enquanto eu estava na sala de casa, uma lâmpada explodiu no momento que eu entrei na sala. Me assustei, corri para a garagem e ao chegar lá, a lâmpada da garagem também explodiu. No mesmo dia, quando eu estava no meu quarto, que fica no segundo andar da casa, que é de madeira, poste de luz que fica bem na frente deu problema e começou a jogar fogo para cima de casa. Não ventava, mas as chamas ficavam indo na direção da casa com força. Ficou assim por uns 3 minutos. Todos da rua entraram em pânico, achando que aqui ia pegar fogo. No dia seguinte a isso, eu acordei umas 3 da manhã. Fui tomar água. Descendo a escada, eu vi um rato muito grande parado na cozinha. Ele, ao me ver, veio na minha direção muito rápido. Falou, você não tem brilho. Eu que estava na escada, perdi o controle. Caí da escada para desviar dele. Caí, logo levantei para me esconder do rato. Mas ao olhar para trás, não havia nenhum rato. Super mal, você. O rato empurrou ele da escada, né? Nazaré Tedesco dos jogadores. Vamos lá. Meu pai logo apareceu, pois ouvi um som de eu caindo. Igual um saco de bosta. Não me machuquei muito. Outro evento que ocorre com frequência é que vejo um cão negro me perseguindo. Sabe quando se olha muito rápido um local e se tem a impressão de que algo estava ali? Eu tenho isso com muita frequência, sempre no mesmo ambiente, na cozinha de casa. Tem dias que eu vejo pelo menos 2 vezes um cão negro na cozinha de casa. Certa vez, umas 8 da noite, eu estava cortando temperos para fazer o jantar e o meu sobrinho de 1 ano veio ao meu encontro na cozinha. Mas quando ele chegou perto de mim, ele começou a chorar. Dava pra ver que era de medo. Ele olhava pra um canto da cozinha e gritava pela avó. Você tinha roubado o ursinho do moleque, né, mano? Vai ter que ter medo mesmo. Eu dizia pra ele ir pra sala, mas ele agarrou na minha perna e chorou. Daí eu tive que carregar ele e levá-lo pra sala. Uns 2 dias depois disso, ocorreu que quando cheguei em casa, o boneco de Baphomet estava na sala. Eu fui pegar ele pra levar pro quarto e não notei que tinha uma agulha nele. Furei meu dedo profundamente e sangrei muito sobre o boneco. Larguei ele no chão e fui lavar o ferimento. Esqueci dele. Quando lembrei dele, ele não estava mais onde eu o deixei. E também não fui mais atrás. Durante todo esse tempo que ocorreu essas coisas, eu sempre sonhava com coisas aleatórias e sempre tinha o cão negro no sonho. O sonho mais estranho foi de eu estar deitado na rede do meu quarto e de nada a tela do celular e do PC ficarem azul. E eu começava a gritar pela minha mãe e ela não vinha. Isso aí é o Windows 95. Hoje tá melhor. Hoje não faz mais isso, não. Faz sim. A tela de erro atual do Windows é azul. E eu começava a gritar pela minha mãe e ela não vinha. Daí alguém empurrava a porta. Eu abria e a minha mãe estava parada no corredor do quarto, acocorada, só de calcinha, toda suja de tinta vermelha. Com um balde de tinta vermelha na mão e um pincel, ela passava a tinta na parede e fazia um desenho. Alguns a reconheci, outros não. Ela ficava só fazendo isso e eu notava que tinha um cachorro do lado dela, o cão negro. E eu começava a gritar, até perder a voz. Nos dias seguintes não ocorreu mais nada. Até que numa noite, entre 3 e 4 da manhã, eu acordei e percebi que meu ar-condicionado estava desligado, havia faltado luz. Então eu levantei e desliguei ele da tomada pra não queimar. Ele e o PC. Ao chegar perto da cama pra deitar, eu notei algo tocar no meu pé. Eu assustei e pulei na cama. Depois olhei de volta com o celular pra ver se tinha algo e não tinha. Fiquei com medo, tentei dormir. Mas aí a tela do PC começou a piscar muito forte, tipo flash de luz. O que ele tinha tirado da tomada. Eu tive muito medo e me joguei debaixo do lençol, porque o lençol, todos vocês sabem, que protege, é o grande escudo dos encostos, né? Aqui é banimento se você tem um lençol. Exato. E você fica coberto de razão. E a caixa de som do PC começou a chiar. Eu ouvi uns passos. Eu estava pronto pra começar a gritar pro meu pai. Mas tinha medo de ser só minha imaginação, por causa de tudo isso que vinha acontecendo. Eu não sabia mais se estava ficando louco ou sei lá. E do nada tudo parou. Eu tive um susto maior. Surgiram várias formigas gigantes no meu corpo. E do nada o ventilador do lado da cama ligou e eu desmaiei. Acordei pela manhã muito mal do estômago. Minha gastrite estava nervosa. Também estava com muitas dores no corpo. Fui atrás de pessoas para tentar me explicar o que aconteceu, pro PC ligar sem energia. Ninguém soube me falar. O PC nem tem estabilizador. Isso já faz 2 semanas. Desde então, eu durmo todo dia base de remédios, eu não levanto à noite nem pra mijar. E como bom mochileiro das galáxias, uso minha toalha pra me proteger pra tudo. Não saio mais de perto dela por nada. Faz uns 2 dias que eu não vejo mais o cão negro. Porém, tudo que pedi no ritual Amon sobre amigos e inimigos deu certo, mas tem me custado muito. Comentários? Eu lembrar que quando eu tinha quase 20 anos, eu conheci um moleque que ele chupava o dedo, cara. Eu não acreditava naquilo. Eu falava, meu irmão. Eita, com 20 anos? Você tem, sei lá, devia ter uns 18 anos nas costas, velho. Com 20 anos dá pra chupar muito mais coisa. É, mas... Já dá pra trocar isso pelo cigarro, né? Foda, né, mano? O que eu gosto é a urgência do garoto do ensino médio. Eu preciso resolver meus amigos e inimigos. Amigão, você não é a União Soviética. É, você não é a Beyoncé pra ter... Você não é o Power Ranger. Exato, cara. Pra ter amigos e inimigos, seu filho da mãe. A não ser que o colégio dele seja tipo aqueles colégios americanos que tem tipo... quarterback, né? Tem a líder de torcida. Perguntam. O diferentão. Funciona eu fazer um rito pra Goetio, a mal da caralha, invocando coisa e pedindo... E matando animal. Funciona. A questão é o seguinte, cara. Tudo tem um preço nessa vida. Colando. Você andou mexendo com Goécia, né? Deixa eu fazer uma pergunta, você amigão. Sabe. Você fez o banimento? É, exatamente. A primeira coisa que eu pensei, eu disse, se não rolou o banimento, o cara já tem aquela parte do... Tenho vontade de me fuder. Deixa eu explicar uma parada. Banimento requer prática e esforço. Sim. Certo? Você nunca fez porra nenhuma na sua vida. Você vai mexer com o Goethe. Você acha que essa merda desse seu banimento vai resolver alguma coisa? Não vai. Você vai se fuder. Você vai pegar uma pá de zica nas costas e depois você vai ter que catar, arrumar alguém pra resolver essa pica pra você. Aí é se alguém vai ter interesse em resolver isso pra você, né? Ou então você paga o preço, cara. Bate o pau na mesa e fala, não, eu fiz, eu assumo, eu aguento. Vai dar vai pra debaixo da coberta com toalhinha. É, o que eu não entendo é o seguinte. Pô, tá aí da merda, o cara vai chamar o pai. No outro dia ele chama a mãe. No outro dia ele pega a toalhinha. Tá mexendo com Goécia? Você não é pica? Você não foi lá? Nunca entrei no rolê. Vou entrar no rolê pela Goécia. Porque eu escutei um podcast. Você vai chamar a mamãe? Ô, irmão, peraí, né, cara? E na verdade, eu acho que o Goétio... Vamos partir do pressuposto que funcionou, ok? Vamos partir do pressuposto que essa porra é verdade. É, vamos partir do pressuposto que é verdade. Esse é o pressuposto pra todas as histórias que a gente vai ver hoje, né? Sim, a gente tem que comentar elas. A gente vai acreditar. Não só que essa é uma experiência que a pessoa teve, mas que aconteceu. Que aconteceu. Né? Não vamos entrar nessa que a pessoa pirou. Sim, e não, como por exemplo, a questão de luz e tal, eu acho que é um pouco too much, mas ok. É. Já vi coisas parecidas, não vou questionar, não. Esse negócio de explodir coisas eu já vi. Cara, mas eu não sei se o cara, pô, o moleque deve ter a mediunidade no talo, então, né? Também. Sei lá, cara, eu já vi TV ligando fora da tomada. Cara, aquela é o seguinte, cara, eu vou falar algumas coisas de pessoas próximas. A Goetia, ela é um sistema de rota. Você não precisa de hipnose, você não precisa de fé, você só precisa seguir o roteiro. Aí você tem aquela questão que muita gente fala que é o seguinte, pô, mas essas entidades que atendiam por esses nomes na Goethe não estão mais nesses postos há séculos e séculos. Eu acho que é possível, Vinícius, mas tem um detalhe. Aí o pessoal fala assim, não, essas portas que esses selos protegem, essas entidades já saíram e agora é qualquer oportunista que tá ali. Quando você tá lá na bocada e o traficante que comanda aquela porra cai, é qualquer pangarezinho que toma o lugar dele? Não. Então é o seguinte, essas entidades originais podem até ter saído. Quem assumiu o posto também, né, qualquer... Amon é o cargo, você quer dizer assim. Exatamente. Talvez Amon seja o cargo e a Umbanda. Assim como são cargos na Umbanda, por exemplo. Ah, o Ogum rompe mato, aquilo é um cargo, vamos dizer assim. Você tá falando que a Umbanda é demônio? Não, mas a analogia... Funciona. Eu acredito que talvez até a ideia de anjos cabalísticos também seja essa, sejam cargos. Ok. Entre aspas. Okay. Então, cara, é o seguinte, você seguiu o roteiro, o Andrei falou, puta, teve o episódio, teve todos os alertas possíveis e imagináveis. E ele não seguiu o roteiro conforme, porque não tem nada de sacrificar 7 bichos. Exatamente. É, chegou um Kleber no lado dele e falou, você tá querendo saber de um ritual diferenciado aqui, mano? É. Faz o seguinte, pega 7 bichinhos, vai matando um todo dia, isso aqui vai dar tudo certinho. E assim, o cara matou 7 bichos. Tem que se fuder, né? Tá se fudendo, né? É. Tô pensando que foi inseto, bicho escroto. É, se foi um coelhinho, ele ficou muito... Cara, tá com medo de rato. O que, que ele matou? Ele não matou nada acima de rato. Não, é pombo no máximo. Agora, vamos partir do princípio que essa porra não existe. Foda-se. Velho, você pegou 7 bichos e matou e botou sangue lá. Como é que isso afeta o teu psicológico? Uhum. Você vai sonhar com merda mesmo. Você vai... Enfim, agora aguenta, velho. Então, e eu só pra falar do ponto de vista do Goethe, assim, para eu pensar. Se você tem um moleque que tá fazendo isso. Primeira coisa que o Andrei falou de papai, mamãe, o Grolo deu uma brincadeira. Cara, o próprio Goethe falou, não adianta você correr pra mãe, não adianta você correr pra pai. Nos sonhos, nas impressões. É, nas impressões ele falou bem claro isso. Falou assim, ó, você não tem mãe pra fazer isso, porque ele sonhou com a mãe louca. Mãe surtando, pintando parede. Ele sonhou que o pai tava chegando perto e não conseguia chegar perto por causa dos barulhos e tal. Então falou assim, ó, nem mãe nem pai, é você. É tu. Não, e mais uma, do ponto de vista do Goethe também, se a gente parar pra pensar, o fato do cara tá se assustando com merda acontecendo aqui e ali não quer dizer nada, porque o que ele tem que fazer pra pagar o preço disso... fez. Você não. Preço de andar, né? É. Ah, cara. Tomando sustinho. Próprio jogando sangue. Jogando sangue no bonequinho. Próprio sangue. Sangue do... pagou com sangue. É. Né? Próprio sangue, o sangue dos animais. E outra, né, cara? O bonequinho parecia com Baphomet, não tem nada a ver. O pessoal tá falando aqui. Acho que o bonequinho tá sobrando nessa história. Criança com bonequinho no Baphomet é porque joga Ragnarok. É RPG que bota as crianças nesse caminho. Né? Vamos pro próximo? Às vezes era só um bodinho, né? E aconteceu isso com o cara? Qual que é a receita, doutores? Espera passar, assume o B.O. Ou procura um amigo, se da Umbanda. Não cura nada, não. Se fode aí. É, invoca um demônio maior pra bater no mesmo. Vai, Dacinho. Foi aquele ali, ó. Fazer rinhas de demônio. Caralho. Tipo o Diableiro. Diableiro. Acha que isso aqui é o quê? Pokémon, rapaz? Assistem Diableiro. Goethe não é Pokémon? É Goethe, é Pokémon. Cara, uma Pokébola com o selo de Salomão pra gente vender na loja do Magicando. Puta, que parecia um gênio. Roda a roleta, Andrei. Quem é o próximo? A história que vou contar agora é do nosso amigo Tripa Seca. Cara, esse era o apelido do meu irmão na escola. Ajeita o cabelinho, Lívia. Vou ajeitar o cabelinho. Mas seria legal se eu fosse quase nada e ele Tripa Seca. A Lívia já teve o problemas. O tema, né? Foi falar o que não devia, onde não devia e deu ruimzão. Um belo dia, eu e minha namorada, atual ex, nós sabemos por quê agora. Fomos visitar um casal de amigos, fumar um, trocar uma ideia, tomar um café. A namorada desse amigo é um pouco sensitiva e estava contando algumas experiências dela. Paralisia do sono, viagem astral, coisas voltadas à espiritualidade, tentando achar algum esclarecimento comigo. Ou seja, a amiga dele estava se consultando com ele. Vai, tá peraí. Certinho. A amiga dele estava se consultando com ele, que tá enviando a mensagem pro rolê do Kleber. Uhum. Quem é o Kleber da história? Vamos tentar entender. Vamos lá. O primeiro lá. Passo é sempre achar o Kleber da história. No anterior, o Kleber foi o cara que mandou matar os bichinhos. Exato. Quem é o Kleber? Numa dessas, ela comentou que o irmão foi morto a tiros, não me lembro bem o motivo, e que a mãe dela estava guardando a camisa com a qual ele veio a óbito. Puta, só está... Toda furada de bala. Olha, por um minuto me veio Tieta na cabeça quando ele falou, a minha mãe está guardando... Ai, cara, mas tá, peraí, tá guardando a camisa com sangue. Isso, toda furada de bala. A camisa que o cara vai morreu dar, usando. Se a sua mãe não foi Yoko Ono, é a única pessoa que pode guardar a camisa cheia de sangue e bala é Yoko Ono do John Lennon, que ela guardou. Ela guardou? Guardou. Tá certinho, tá indo bem. Falei logo que isso era bem complicado. Nossa, que complicado. E não dei continuidade no assunto. Até então, eu não tinha invocado o Kleber. Já estamos com indício de quem é o Kleber. Olha aí. Prepúcio do Kleber aparecendo. Mas aí, a mina largou a ideia. Inclusive, a camisa está aqui em casa. Porque era a casa onde a mãe dela estava morando. Brother, aí fudeu. Peraí, ele tá morando... Não, ele foi visitar uns amigos. Ele foi visitar amigos. Os amigos moravam com a mãe. Ok. O casal morava com a mãe. E o irmão da mina tinha morrido e a mãe guardou a camisa. Tá. E a camisa estava na casa onde eles estavam. Ah, ok. Beleza? Todo mundo não junto? Não tá ok, mas ok. Não tá ok. Então, brother, aí fudeu. Bateu logo um calafrio monstrão e eu falei logo pra mina. Véi, tira essa parada daqui, se desfaz disso. Você e ele, o irmão, tem que se libertar disso. E assim foi várias ideias adiante. No mesmo dia, mais tarde, começa terror brabo. Alguma parada, provavelmente o irmão, colou lá em casa pra botar terror em mim. No sonho, corria atrás de mim e falava, ela não vai tirar, não era pra você se meter nisso. Eu acordava e o Sakana tava lá no quarto, tentando se aproximar da cama. Ah, e o encosto foi cobrar, porque ele falou pra se livrar da camiseta. E deu ideia errada, o encosto foi lá, cara, não mexe nas minhas gavetas, mano. Na real, ele deu ideia certa. Quem dá ideia errada é o Vanderlei, né? O Vanderlei que dá ideia errada. Por enquanto, a gente não achou ainda o Kleber, né, dessa história. O irmão que morreu, o encosto. O cara que morreu é o Kleber. O Kleber da história é a mãe que pegou a camisa. Ó, chama o Kleber. É o Kleber, é igual, tipo, aqueles questões de português, é o Kleber oculto. Eu acho que ele é um alto Kleber, cara. Eu acho que ele está se kleberizando. Você não tinha nem que ter ido pra esse rolê, mano. Vamos começar. Vai. Eu acordava e o Sakana tava lá no quarto, tentando se aproximar da cama. E nessa época, eu não manjava quase porra nenhuma de magia. Eu estudava um pouco de xamanismos. Então, minha única defesa naquela noite foi um palo santo que eu defumei no quarto e mentalizando um escudo na cama. É melhor que nada. Tá bom. Funcional. Mano. Você devia ter metido um placo, cara, né? Não, e se foi um Paulo Santo a madeira mesmo, pô, aquilo é chato pra queimar, velho. É, mete um ela placo. Ela apaga toda hora. Você não vai pra mexer nisso aí. Coloca a pólvora. A fundanga, né? E mastiga, né? Esse ataque se estendia na manhã seguinte. Eu trabalhava péssimo. Um parênteses. Você sabe que se realmente ele tava tendo um ataque externo do encosto, e teria ajudado ele a meter pólvora. Olha aí. Ah, mas as minhas dicas são sérias. Seríssimas. O André teve uma iluminação aqui. Miguinho, deixa eu falar assim, você tá escrevendo bem, hein, que eu gostei. Parabéns, hein, alfabetizado. É. Alfabetizado, muito bem, vamos lá. Esse ataque se estendia na manhã seguinte. Eu trabalhava péssimo, com o corpo fudido. No da segunda noite e segundo dia, mesma situação. Chamei minha namorada pra dormir comigo, que sentia menos medo por não estar sozinha. Você cleberizou sua namorada, sinto te dizer. Isso aconteceu durante 6 dias. No sétimo, tive uma viagem astral, na qual me vi saindo do corpo, sentando na cama. Nesse momento, meio que a câmera muda como se fosse um jogo e de longe vejo uma fumaça preta com um rosto que não parecia ser humano. Essa coisa vinha em alta velocidade em direção ao condomínio onde eu moro. Falava meu nome e fazia um barulho de ventania forte. Shire Baggins. Na hora que isso começou a se aproximar da minha casa, a câmera voltou para a minha visão e do nada comecei a fazer tipo um jutsu daquele desenho Naruto. Maluco. O Andrei já tá rindo. Aí o espírito deve ter ficado cagado mesmo. Imagina o espírito olhando e falando, que porra é essa, mano? Ah não, o cara é otaku, já tá fudido demais. Vamos lá. Comecei a fazer uma exposição de mão bem frenética. Na última posição, saiu um raio de luz do Ajna Chakra. Foi logo quando esse ser entrava na minha casa. Essa luz bateu de frente com esse ser e a porra foi meio que banida desses ataques e esses ataques pararam. Meteu o limit break. Limit break? É verdade. Meu amigo, parabéns pela escrita. Você é um Ultraman, né? E aí, parece plausível? Parece plausível. Parece plausível, bastante. É, parece verídico. Parece verídico. Não, acho que história é normal até. Beleza. Normal? Beleza? Normal. Valeu aí, Constantino. Pensa certo. Caralho, não tô falando que isso acontece todo dia, mas não tem nada de absurdo. A forma de defesa foi interessante. É, não, o cara faz sentido que tinha algo encostado ali. Se é da vivência dele, é o negócio dele, ele vai colocar de qualquer jeito. Quando eu me senti atacada em sonho, o que eu fiz foi me aterrar. Mas é que você... Eu virei uma plantinha, né? Eu não virei uma plantinha. Eu passei a energia da minha pessoa e coloquei pra terra. A terra que se beneficia. O cara imitou o Naruto. Podia ter imitado o Batman. Provavelmente ia ter menos sucesso, porque é mais difícil imitar o Batman. Que o Batman não dá tiro em espírito. Não dá tiro, né? Imagina o Batman encarando. Não, encarando. Não, o Batman ia dar um morre-diabo no negócio. Não, ele negócio ia ficar encarando assim. I am the night. Pronto, aí os caras sacaram o Batman. Duvido que o espírito chegasse e encarasse o Batman e ia... Ah, minha avó. O banimento morre-diabo. Imagina a quantidade de encosto que o Batman tem. E tem mais um detalhe, cara. O cara sai na rua, ele é rico, ele podia acabar com os problemas sociais daquela cidade, mas ele escolhe bater em débito mental. Sim, pra mandar pro hospício. Acho sábio. Faria o mesmo. Eu tenho mais uma coisa pra acrescentar. Assim, que foi bem xamânico, porque ele resolveu a parada no astral, assim, entendeu? Isso tá coerente também com a ideia dele. Vou dizer dele, uma né? coisa. Eu não gosto dessa palavra, mas é a que tá me vindo aqui. Por favor, me corrija uma palavra melhor. Idiota. Se ele quiser. Não, ele teve mais hombridade do que o cara do. Brilho. Da Goethe. Mais brilho. Muito mais brilho. muito porque mais plausível. Porque ele ficou cagado, normal, porque todo mundo... Assumiu, situação, pediu ajuda. Assumiu. Tentou ajudar os amiguinhos. Tentou resolver sozinho, pegou um, armado de um palo santo. Pau na mão. Literalmente, pegou um pedaço de pau pra resolver o B.O. Dentro do rolê xamânico, se a gente fosse pensar pelo lado intuitivo, cara, ele não fez absolutamente nada de errado. Não, sim, não, nada, não, mandou benzaço. Ele só se auto-cleberizou mandando uma real ali no lugar onde... Não, cara, eu faria a mesma coisa. É, então, mas aí dentro de uma... Aí, de novo, dentro de uma linha xamânica, ele também não fez nada de errado, porque a função do xamã é ajudar a comunidade. Não, tá, a partir do momento que ele recebeu a informação, ele responde. Sabe o que eu acho que ele podia ter feito, numa boa? Eu ter pegado a porra do Paulo Santo e purificado a camiseta. Não adianta, cara. É, cara, mas ele não tinha o Paulo Santo na hora, cara, amigo. Mas aí ele tinha que pegar e ir lá no outro dia. É, fazer dia. Todo um trampo. O maior fazer ponto é o que a pessoa vai fazer com essa porra dessa camisa, cara? Se ela não sabe o que fazer com aquilo, gente, descarta. Gente, né? É burra, mano. Fogo. Gente é burra. Eu acho que tem que dar fogo também. Gente, tem gente que não desapega, né? É filho. Ou é LX. Ou ela e o Kono. Por favor, fuzilada. Camisa fuzilada. Troca por uma tartaruga no cio. Pedaço de pau é arma do diálogo. Exato. Ele pegou o melhor pedaço de pau que ele podia tratar no astral, que era o de Paulo Santo. Como o xamã é o cara do diálogo. Perfeito. Acho que tá tudo ok. Gente, tá certinho. Próxima história. Mandou benzaço aí. Relato. Mandou muito Vamos bem, lá. Viu? Do mesmo cara, o senhor Tripa Seca. Tripa Seca. Tripa Seca, cheia das histórias. Dele. Rodando a roleta. Aqui. Tripa Seca falou também sobre o convite pra terreiro de Candomblé. Ali. Tava eu e um certo cidadão trocando uma ideia. E ele me faz um convite para visitar o terreiro que ele frequentava. Fez o convite para o terreiro e falou: vamos lá na casa do meu pai. Não foi. Dois segundos. Uma parada desceu nele com força e deu a seguinte mensagem: não vá. Vá não. É melhor para você não ir. E aí foi embora. Imagina, o amigo Caralho. Te convida. Quem é? O Kleber é a entidade. Não, não teve com o rolê do Kleber. Isso aí não tem. Tipo, o cara evitou o rolê do Kleber. Caralho, o entidade. O cara recebeu uma linha direta do além. O cara, peraí, o cara chegou pra convidar o brother, aí o Exu veio e desconvidou. É, caralho. Não, nem veio. Não te convidou, desaconselhou. É. Não vá não, não é melhor pra você. E aí ele voltou com tudo também. E foi algo muito rápido e claro. Esse amigo nem se deu conta que tinha passado alguns segundos naquela situação. Normal. E eu fiquei na minha, não falei nada, porque eu aprendi com situações anteriores. Que aqui na Bahia, acontece muito de entidade descer em alguém em lugares não apropriados. E eu diria que sem a permissão da pessoa. Geralmente, envolvido comigo. Fora situações onde a galera finge pra poder fazer alguma merda ou falar alguma coisa e usar desculpa de que foi entendida a entidade. Então, não houve rolê do Kleber porque a entidade negou. Olha aí. Muito bom. Tipo, tomei cachaça pra caralho, mas não fui eu. Foi... Você gostou da desculpa, não da entidade ter safado, né? Grola, o que você acha? Eu acho que você precisa rever seus amigos, cara. Porque se a própria entidade do cara tá... Não, mas ó, mas tá dúbio aí. É porque a entidade tá salvando a pessoa que ele tá desaconselhando, ou a entidade não quer que o cara vá porque quer prejudicar ele. Ou tá salvando o amigo. Tipo assim, a entidade... aí o cara é o Kleber. É, o cara era o Kleber do rolê, ia ser o Kleber do rolê, e a entidade desceu no cara pra proteger o filho. Desceu o anti-Kleber. É, desceu. Aí, pra reequilibrar. Tem que começar Exu, a rever sua própria vida, então. Exu anti-Kleber foi a entidade que apareceu. Lembrando que é Candomblé, não é um banda, né? Caralho. Sim. É, mas tem catiço, né? Eles falam. Ainda mais na Bahia. Cruza, né? E tem mais uma coisa que eu acho interessante. Nota cultural, que Barão Samedi é uma entidade do voodoo, que é a única entidade que não pede autorização pra descer nos outros. Pode descer a hora que quiser, em quem quiser, na hora que achar melhor. Eita. Achei interessante essa nota cultural. Vamos continuar então. Você quer continuar, Vinícius? Lembrando que isso é dentro do paradigma do voodoo. Isso. Até agora eu tô achando que essa pessoa, na verdade, essa tem um sag muito bom. Sensata. Eu tô achando que essa pessoa é fada sensata, não, ou tem um sag muito bom. Sag muito bom. Sag sensato. Vamos ver, tem a última história ainda, vai. Vamos pra última. O Andrei só fica assim. Há um bom tempo atrás, conheci o assunto servidores astrais barra mágicos. Quando decidi botar a mão na massa e aprender a usar, comecei com um servidor pop. Fiz um altarzinho, tudo nas manhas, funcionou logo de cara. Resumindo o pedido, pedi pra ganhar uma grana de forma rápida. Funcionou rápido. Fui demitido do trampo, que eu reclamava, mas também nem tava afim de sair na época. Recebi um ano e alguns meses dos direitos. Tá bom. Até então, ok. Depois de alguns dias, eu resolvi voltar a fazer um trampo, que eu já tinha feito uns anos atrás. Esse trampo seria simplesmente vender umas paradinhas ilícitas que faz a mente legal. Ô, Kleber. Kleber, hein? Já chama o Kleber de novo. É o alto Kleber, velho. Ele é o alto Kleber. Um tempo se passou e pensei, porra, eu poderia usar Shinshion pra me ajudar e ver se vendo o dobro em metade do tempo. É isso mesmo. Vai dar certo. E pensa no servidor que eu censurei. Eu não sei aí qual pensa... foi, mas beleza. Você sabe. No seu coração você sabe. Ele mesmo. Tá falando. Não, ele sabe. Não. Ele sabe, porra. Ele sabe. É isso mesmo. Nego usa pra chamar cliente pros trampos de web design e eu chamo pra outro tipo de trabalho. Véi, na primeira semana depois do ritual, o primeiro sinal foi que a qualidade do produto veio bem acima da qualidade de costume, que já era algo muito bom, por sinal. Como eu vendi apenas para um grupo de pessoas, eu pedi pro Shihin Shihion para que a quantidade de clientes não aumentasse, para manter a segurança atual. Ok, até então tudo lindo, vendendo o dobro em metade do tempo toda semana. Agora vem os efeitos colaterais. 3 emojis sorridentes nervosos. Risos nervosos. Risos. Véi, começou a ficar sem controle. Gente devendo, gente batendo na porta de casa no meio da madrugada, tipo o João Estrela, pra comprar droga. Amigo entrando na paranoia e noia. Tudo que é problema, esse tipo de merda que pode trazer. Veio de forma tão rápida quanto o efeito bom. Por isso eu digo, Shihin Shihion é funcional pra vários tipos de corre. O cara tá feliz com o Shihin Shihion? Cara, deu tudo que o cara pediu. É, tudo que o cara pediu aconteceu. Ele mandou esse e-mail da prisão, né? Ele teve a permissão. Mandou, foi uma cartinha mandada pra Caixa Postal do Vaticano. Veio com, no envelope aberto pelo serviço prisional do Massachusetts, Ohio. Eu acho que tem uma coisinha de servidor não tão inteligente, saca? Uma coisa no sentido de que, tipo, ele é estrito exatamente naquilo que foi falado mesmo. É isso que assim. Tu quer, toma, né? É isso que tu quer, toma. Não é uma coisa tão holística pra lidar. Tipo, uma como questão... é os 40, entendeu? Que são bem mais holísticos, não precisa ser tão específico. Tá mais parecido com programa de computador. Tipo... É, um programa que ainda vai aprender. Atende de forma literal, né? É, talvez com o tempo ele aprenda, ou desenvolva, ou seja cagado pela comunidade. Mas ele tem uma parada assim, que eu acho que tá bem estrito, né? O Grala, você vai ler o próximo? Posso ler, mano. Vou comer rapidinho. Fala. O Magicando não se responsabiliza e nem apoia a venda e uso de entorpecentes e materiais ilícitos pelos ouvintes. Estamos aqui repreendendo esse ouvinte, que não é pra fazer isso. Exato. Não use droga. É pra esperar ser liberado igual a maconha foi liberada. Não venda droga. Não venda droga. Se a gente parar pra pensar, agora tá fazendo sentido. A entidade ter baixado lá no cara lá pra falar, mas não vai não. Não vem não. Vai depois, zoar o barraco lá não. Depois que eu vi o Exu do Fogo falando pra um cara uma vez, dentro do terreiro, eu falei, véi. O cara, a gente tava numa casa e naquela casa assim. É comum em muitas casas, se você é médium e tá afastado de terreiro, ou você tá visitando uma outra casa, quando você vai pra ser atendido, é comum em algumas casas a entidade puxar as suas entidades. Então você incorpora. A casa que a gente estava aquele dia era proibido. Você não era médium da casa, você não podia incorporar. Ah, maravilhoso. É que nem, tipo assim, a cidade na Itália que proibiu, não pode morrer porque o cemitério tá cheio. É, se você tem firmeza de cabeça, se você passou pelo treinamento de verdade dentro da banda, você segura. E aí um cara entrou numa gira de Exu, e meu, aí o Exu dele começou a encostar, o cara começou a tremer, velho. E o cambonando o Exu do Fogo começou na comida de rabo nesse cara. Você tá achando o quê? Que isso aqui é galinheiro? Não vai descer aqui não. Pediu licença, falou com o chefe. Capitão Nascimento. Cara, é. E o cara baixou? Baixou o fogo. Louco. Não, bicho, foi isso aí, foi corta o gozo do cara. Tô pra dentro. Exu empata foda. Grola, por favor. Próxima história do senhor Lagartixa, se eu não me engano. Lagartixa. Aconteceu em alguma semana de 2013. Lembro-me que escrevi este relato no diário, mas acabei trocando e perdendo o mesmo. O que eu falo? Não faça porra de diário nenhum. Puta, parabéns, hein? Que nota cultural. É, imagina quem achou essa merda. Imagina o que tava escrito nessa merda. Nessa semana em questão, eu havia começado a estudar mais intensamente sobre magia sexual. Tô falando que quem achou isso aí... Que gostoso. Por isso fica a dica, não escreva seu nome no diário. E tantrismo. Não escreva o nome de pessoas no diário. Ninguém. A letra estilizada, a letra assim que eu faço. Tipo, Senhor T. Mr. T. Hoje eu encontrei com Mr. T. Como é que é? Magia sexual com Mr. T. Sério. Tá bom. Caralho. Nessa semana em questão, e tantrismo. Mas estava com dificuldade porque o conteúdo disponível na internet é pobre e de baixa qualidade. Ou seja, frequentemente resume tudo ao ato sexual e eu sei que não é apenas isso. Em um dia da semana, acredito eu ser sexta-feira, foda-se o dia, né? Me deitei depois de estudar sobre o tema e comecei a circular energia pelo meu corpo, passando pelos chakras, fazendo uma limpeza de rotina antes de dormir. Foi quando, pá, com a visão da minha mente, vejo uma mulher entrando porta dentro do meu quarto. Puta. um abajur cor de carne. Ela olha para mim e eu sinto que ela é uma pessoa confiável. Como se já conhecesse. Abro os olhos para ver se ela está mesmo lá. Mas não há nada. Mas quando fecho, continuo vendo ela em minha mente. Como se eu estivesse imaginando ela, mas sem conseguir controlar isso. Como se fosse um sonho, mas totalmente acordado. Ela sobe na minha cama e monta em cima de mim. Ele aí. O nome disso é 13 anos. O Marcelinho. Agora tá, eu sou Marcelinho. Parece verídico. Parece verídico. Nossa, cara, todo mundo te quer. Nossa, cara. Você é gostosão, mas hein? Sabe por quê? Porque ele tem um pauzão de 22 centímetros. Mas esse pau é espiritual, cara? Por quê? Eu estava deitado de barriga pra cima, coloca a mão na minha região pélvica e mergulha uma delas no meu chakra básico. Ufa. Região pélvica. Perigoso ali, né? Sinto algo forte pulsando e vejo meu chakra vermelho como sangue. Opa, você não leu isso certo. Sinto meu chakra pulsando. Tem que, esse aí tem que ler que deu um Marcelinho, né? No meu chakra base, pra mim, é o bonito pra me fez um fio terra. De repente, sinto algo que começa a subir pelo meu corpo. Algo saindo do chakra básico, algo que vem queimando, saindo, abrindo o caminho. Bicho tá vampirizando o chakra básico no duro. Amigo, total, vai fazer um exame. Cara... Se tá fazendo xixi e tá queimando, vai fazer um exame. É. Não, o cara tem que ver se infecção é urinária físico, é seríssimo. Ou se é espiritual, né, meu? Vai que... Dos dois jeitos não tá certo, não. Tá tudo errado. Imagina uma infecção urinária espiritual. O astral, cara. É o candiru. É o candiru. Candiru astral. Que inferno, hein, gente? Eu vejo uma serpente de fogo, feita de fogo alaranjado. Ela está inquieta. Ela começa a subir. Sinto calor no meu corpo. Começo a transpirar. Sinto arder. Sinto doer. E como doeu. Tá, né, mano? É, tá esquisito essa porra. Era como se, no momento em que ela subia, abria caminhos obstruídos. Estou com medo. É que nem quando você come muito wasabi, com esse bagulho aqui. E aí você tá entupido e abre assim. Tchua. Eu vou fazer uma pergunta semi-séria agora. Entrou uma entidade, pegou a Kundalini do cara aí. Ordenhou a Kundalini. Ordenou a Kundalini do cara? Mano, que medo. Fez igual o Scorpion no Mortal Kombat. Puxou pra queda do cara por baixo. É total, ai, velho. Cara, ele puxou. Só que ao contrário, o Scorpion é invertido. Deixa ele terminar. Vamos ver isso aí que vai dar. Abro os olhos para tentar ver algo, mas nada vejo. Somente a escuridão do quarto. Mas ainda sinto. Sinto calor, sinto a dor. Quando fecho os olhos novamente, vejo tudo outra vez. A serpente continua a subir, passa pelo chakra sexual, passa pelo chakra solar. Quando chega em um ponto entre o solar e o cardíaco, ela para. A sensação que tive foi que a serpente encontrou um nó que não conseguia romper, mas ela ainda tenta. Onde é que tá? Olha a carinha dele. Do Grolla. Ai, se pode. Com a cabeça, a serpente força esse nó. Irmão, tem certeza que era o chakra, a cabeça da serpente tava forçando, velho. Mas não consegue. E toda vez que ela tenta romper, eu sinto uma dor terrível. Lembro de começar a ficar com medo de acontecer alguma coisa. O cara tá tendo infarto, né? Sabe o que é isso, gente? É gases. É gases. É gases. Pode ser gases mesmo, gente. Olha, cara, eu vou falar que tinha um brother uma vez, cara. Parece. Que ele, cara, começou a sentir mal. Caralho, tô com dor. Puta, fodeu, é apendicite. Meu, leva o cara pro hospital. Chegou lá, peidou. Bateram. Não, vai pra faca, vai operar. Daqui a pouco trocou de plantão, veio outro médico, olhou. Meu, deu uns lufitar, uns bagulho, o cara peidou um monte, cara, era gases. Não, pior assim, encosta o bisturi do maluco e faz... Sai tudo, né? Parece uma bexiga, né? Sai voando. Pelo centro cirúrgico. Lembro de começar a ficar com medo de acontecer alguma coisa. A sensação era real. Eu estava suando, eu estava sentindo dor. Caralho, você tá sentindo dor pra caralho mesmo, porque você só fala essa porra. Mas ao mesmo tempo, era tudo na minha cabeça. Ao ver que eu comecei a ficar com medo, a mulher que não havia mudado de posição... A mulher tava montada tava nele ainda. Tava montada nele ainda, é. E a serpente era outra coisa. A serpente tava descontrolada fazendo tava lá, assim. É. Tipo um bonecão do posto. Mas sabe por que eu interpretei? Assim. O braço da mulher era tipo o braço do cara do Parasite que virava um pau. Mas e aí o braço foi assim. Mas foi isso que falou, é. Tá bom. Não entendi que foi que era o braço, não. Ela montou, o bagulho deve ter saído dentro dela. Então lê essa porra de novo aí, que eu quero. Não. Tá muito longe. Ao ver que eu fiquei com medo da mulher, que não havia mudado de posição, começou a fazer alguns movimentos e a serpente começou a descer. Aos poucos vou me aliviando da dor e o calor vai passando. Quando a serpente retorna por completo, a mulher se comunica comigo mentalmente. Ela fala como se fosse eu pensando, mas não são pensamentos meus. É, tipicamente encosto. Tá de acreditar. Foi só uma amostra pra você saber como é, diz ela. Logo depois ela sai, abre os olhos, está tudo normal, mas eu estou eufórico. Caralho, mas você não tá com dor, pá. Já te passou, né? Sinto uma disposição foda no meu corpo. Corro para o computador e escrevo tudo o que aconteceu para um amigo. Trocamos figurinhas sobre o que pode ter acontecido, sobre o nó, sobre como eu vi a mulher. E hoje, creio ter uma boa explicação para o ocorrido. Mas deixo para os magistas de plantão darem seu pitaco. Agradeço ao espaço e futuramente escreverei mais sobre outras experiências malucas envolvendo magia. Ela faz a cobra subir. A cobra subir. A cobra subir. Ela fez a cobra subir. Agora de boa. Ah. Entrou uma sucuba no quarto dele. Pegou a pundalinha dele, fez um chablau, um chicote de... O lance é o seguinte, quando o guardião de portal fala que mexeu com Kundalini é perigoso, é disso que ele tá falando. O comportamento da Kundalini foi bem esquisito, cara, desse bagulho aí, dessa Kundalini doida dele aí, tá meio estranho. A Kundalini pegou um emperrado bem aqui? Não, normal, acontece, você pega emperrado em algum lugar, ali, não é isso. A questão é que, tipo assim, nem doer, até doer tá numa boa, não é tão errado e tal. Mas, tipo, foi um servidor que ela usou, né, foi uma entidade... Ele deitou e tava apertando o botãozinho autolimpante. Ele ia dormir. Ele tava limpando o chakra. Alguma coisa apareceu do nada. Sim. É oportunista. Não, fatalmente, entidade oportunista. É sucubo mesmo. Desculpa, é sucubo. Sucubo chegou lá e falou assim: aê, tá passando nada na TV, não tem nenhum jogo passando. Deixa eu pegar isso aqui. Não, mas calma aí. Ele falou. Parecia que tava vulnerável e preparado pra. Mas tem uma coisa que não bate. Geralmente, os encontros com o sucubo, as pessoas ficam exauridas. É verdade. Mas aí o dele foi o oposto. Ah, é? Mas ele tá lá. Mas ela tava dando o primeiro gostinho. Ela foi traficante. Exato. Ela foi traficante. Tipo, primeira de graça. Não foi isso, porque, tipo assim, ela pegou algo, porque ele disse que vazou algo. Ela pegou alguma coisa e deu alguma. No final, ela deixou alguma coisa em troca. Ele tirou a virgindade dele, né? Foi isso que eu pode achei. Ser. Meu amigo foi astralmente descabaçado. Astral. Então, assim. Teve uma coisa positiva, entre aspas, porque ela deu uma forçada no despertar da Kundalini ali. Da Kundalini? Da Kundalini, deu uma forçada. Beleza, é legal você dar um despertado na Kundalini, só que teve um preço ali, né? Foi sem você querer, né, então, cara? Então, esse não é o primeiro relato que eu vejo de uma coisa dolorosa em intercâmbio sexual com entidades astrais. Mas convidadas ou? A pessoa mexe com alguma entidade, é visitada no susto, sem convidar. Uhum. E a parada é dolorosa, porém boa. A Lívia tá sabendo disso? Não, foi? Não foi comigo, não. Foi com um amigo. Não, mentira, tem uma história dessa com no. Um amigo de um amigo meu. Tem uma história desse tipo no final do livro do Carlson, lá do Cabala Clifote Magia Goethe. Tem um detalhe também que esse perfil do prazer e da dor também é um perfil de sucubo, né? Também tem uma coisa ali. Cara, mas aí que nem essa questão, até desse relato que o Vinícius falou. Teoricamente, o cara acessou essa entidade antes e depois ele recebeu a visita. É, no caso desse caso foi uma mina, na verdade. Foi um problema de tenha sido um problema de banimento, né? É, tem outra coisa, ele perdeu... A entidade esqueceu de, sei lá, de banir. Ele perdeu o diário dele. Talvez vendo o diário... Caramba, Lívia, você lembrou. Alguém mandou essa porra, essa porra. Pô, mas qual a chance de você perder o diário? Não, mas peraí, ele perdeu depois. Ele tinha essa anotação e ele perdeu esse diário. Ah, tá. Mas ele tinha o chat com o amigo. O que eu tô querendo falar é, ele perdeu o diário. Talvez ele, vendo esse diário, ele podia ver, tipo, o que que eu fiz uns dias antes? Tem relação com essa entidade. Não tô dizendo que alguém achou o diário e... Não, mas é possível, cara. Se você tem o diário mágico de um cara, eu tenho um testemunho bom pra porra, pra atingir o indivíduo, inclusive. Mas aí, inclusive, não precisa nem ser diário mágico. Diário de alguém, isso já é um puta problema. Já é um foda, já. Bizarro, hein, cara? Andrei, não consegue ler, então? Volta pra Juliana. Eu acho que você deveria arranjar uma camisinha astral. É bom pra ou então que tá queimação, ir fazer né? um teste de HPV astral aí. 21 dias de banimento, manhã e noite. Sem punheta. Vai lá, firme e forte. Sem nem de banimento, só cortar a punheta. Próximo relato é de Lagoa Seca. Olá, magiqueiros. Faço aqui a minha malfadada mesmo contribuição ao rolê do Kleber. Eu nunca contei aos meus amigos essa história, mas vislumbro nessa oportunidade uma maneira de alertar os neófitos ouvintes quanto aos riscos e também me redimir comigo mesmo, né? Bom, já tô gostando desse cara. Eu já gostei de que isso é uma autoconfissão de Kleber, né? Sim. O ano era 2007 e eu, um adolescente idiota, como quase todos os adolescentes, inseguro, com problemas de sociabilidade e timidez, e um dia qualquer, tendo RPG como vetor, tomei contato com um grupo de pessoas da minha cidade que pareciam, à primeira vista, tão inadequados quanto eu. Após uma abordagem cheia de mistérios, soube deles que eram praticantes de algo chamado magia do caos. E entrei para o grupo. Aquilo era fantástico. Para um moleque de imaginação fértil, de profundo rancor para com a sociedade, a mínima possibilidade de alterar os cursos dos acontecimentos que me mastigavam através de um efeito mágico me pareceu o próprio caminho para Shangri-La. Finalmente eu teria a oportunidade de triunfar sobre o que, na minha mente primitiva, era a obra de um signo de estranha má sorte que pairava conspiratoriamente sobre minha vida. Estou pairando. Escreve bem, cara. Nossa, eu tô amando ler. Amando as pessoas. Como eu disse, era 2007 e eu, um adolescente idiota. Mas pelas tantas do meio do ano, eu comecei a namorar. Era bacana, ela era bonita, inteligente. E acredito que justamente por isso, um segundo mês de namoro, ela manifestou a intenção de terminar o que tinha. Extremamente fada sensata, né, cara? Tá de parabéns. Eu tô gostando do amigo aí. Inconsolável, recorri ao mestre do meu grupo de magia, que me passou um ritual para consertar as coisas. Ai, meu Deus. Até hoje, não sei de onde ele tirou aquilo, mas era relativamente simples. 3 dias depois do término do meu relacionamento... É claro que foi do cu. De onde mais seria? Mas é claro que foi do cu, Batman. Em uma noite, eu executei o que me foi explicado pelo mestre e uma semana depois, eu obtive resultados. Aquelas intenções de término desapareceram completamente e eu achei que meus problemas haviam sido resolvidos. Quando era exatamente aí que começava. Achamos o Kleber? É o mestre. É o mestre do rolê. Total. Não, ele mesmo já falou no começo que ele é o... O cara tá se dizendo mestre, né? No máximo, uma pessoa que se diz mestre pode ser mestre de RPG. E olha lá, também tem pode ser chamado de narrador. Concluído um mestrado. Embora ela não manifestasse o desejo de terminar, ela me evitava. Não queria mais me ver, por certas vezes me repudiava. Cheguei a vê-la chorar, dizendo que o relacionamento que tínhamos era uma porcaria, mas que ela não terminaria. Nossa. Durou mais um mês até eu mesmo ter que terminar aquilo que tínhamos. Achei que tivesse tudo terminado e para aquele relacionamento, sim. Mas o mais curioso sobre isso tudo foi o que aconteceu depois. No ano seguinte, eu conheci outra pessoa que à primeira vista era a mulher dos meus sonhos. As correspondências eram totais, físico, intelectual, sexual, tudo. Tudo parecia confluir para plenitude. Às vezes eu olho para trás e tudo parece um longo sonho. Um sonho ruim. Pois meu coração se abriu completamente a esta pessoa. Depois da terceira traição, eu parei de contar. Depois do 10º bloqueio em todos os meios de comunicação, eu também parei de contar. O modus era o mesmo. Me bloquear em tudo, fingir que não me conhecia pelas ruas e depois de certo tempo retornar me jurando amor. Muitas coisas ruins aconteceram e o relato ficaria enorme se eu fosse cortar metade só. Em uma das mais graves, eu quase fui preso por uma denúncia falsa de vinda da família dela. Tá porra. A qual descobri depois que tinha uma visão completamente deturpada de mim pelas coisas que ela dizia em casa. Por mais que meu coração eu soubesse que o que estava ocorrendo não era sério, todas aquelas juras e promessas de felicidade eram falsas, eu não conseguia me desvencilhar disso. Houve dias que eu entrei no meu e-mail mais de 100 vezes com a esperança de haver uma resposta dela. Houve dias que eu escrevi longos textos, desnudando a minha alma e me contentei com uma resposta de uma linha. E lá se foram 10 anos da minha vida. 2 desses de terapia para conseguir dar os primeiros passos para longe dessa obsessão. Só uma coisa aqui de cronologia. O ano seguinte, 2008. É. Ele ficou até 2018, até agora. Agora. Sim. Tá. 2 desses de terapia para conseguir dar os primeiros passos para longe dessa obsessão. Nestes 10 anos, eu perdi outros relacionamentos que tive, com pessoas muito bacanas. Segredo que poderia ser escondido por um tempo, mas não para sempre. Eu desenvolvi depressão e ansiedade, hoje atenuadas pela medicação e pelo acompanhamento psicológico. Eu magoei profundamente pessoas que jamais mereciam isso. Traí toda espécie de julgamento com a esperança de ter essa pessoa de volta. Hoje eu entendo por que a esperança é o pior mal dos gregos antigos. Hoje, com uma visão mais sóbria, eu percebo diversos erros que cometi e que poderiam ter sido evitados. Diversas falhas e carências que podem ter motivado muito desses problemas. Mas às vezes me coça no fundo do cérebro uma dúvida de que talvez, ironicamente naquela noite de 2007, ao tentar amarrar alguém, eu tenha conseguido me acorrentar a um sentimento perverso pelo qual eu sofri 10 anos. Anos perdidos entre oportunidades e pessoas que jamais retornarão e de sequelas que podem ser amenizadas, mas não apagadas. Posso te dar uma paulada logo de cara? Irmão, você ficou anos na mão de uma pessoa manipuladora, certo? Não coloca a culpa em você mesmo. Não foi a porra de uma tentativa de amarração que você fez lá atrás que fez essa filha da puta te manipular e te usar durante esse tempo. Primeira coisa que você tem que entender, cara, a culpa não é sua, velho. A culpa não é sua. Perfil de pessoas com transtorno narcisista, psicose e altos níveis de manipulação, cara, eu entendo, você não fez o relato completo, tá? Mas eu entendo do que você tá falando, eu sei do que você tá falando. Pessoas que fazem fazem esse tipo de coisa, elas vão fazer você acreditar que a culpa é sua. E cara, você fez 2 anos de terapia, talvez você precise um pouco mais pra entender que a porra da culpa não é sua. Você fez uma merda, beleza, cara. Puta, a hora que você deu o primeiro relato, eu já falei, puta, o cara tentou fazer uma amarração. Deu bosta. O script é exatamente o que acontece com a amarração que coisas que não deveriam ser feitas. Né? Exatamente. As pessoas não conseguem se separar, mas nada funciona. E ok, chegou uma hora que você mesmo rompeu. Você tecnicamente desfez o que você fez. Isso não quer dizer nada com o fato de você ter conhecido outra pessoa que te manipulou durante todo esse tempo. Velho, a culpa não é sua. Só isso, cara, eu vou falar. Eu acho que ele deve ter criado tipo um link, assim, que ah, eu fiz sofrer, tá acontecendo de novo, eu tô pagando em vida. Mas não tem necessariamente uma ligação mesmo, não, uma coisa com a outra, viu? Acho que esse link é até perigoso. Mas eu acho que o Grolla matou a pau aí, né, velho? Eu te mando um monte de perfis de casos bizarros desse tipo. Existe uma visão hoje que esse tipo de situação acontece com mulher. É só com mulher. É sempre o cara que é manipulador, e não é, cara. Não é, entendeu? Gente manipuladora não tem gênero, não tem raça, não tem religião, idade, entendeu? A pessoa, cara, não sei até que ponto isso realmente é um transtorno psiquiátrico, entendeu? Ou isso é simplesmente maldade, entre aspas, vamos dizer assim. Mas fatalmente, em algum momento da sua vida, você vai se confrontar com uma pessoa desse tipo. E às vezes, por não perceber, você acaba entrando na teia e você se fode. Eu sei, eu entendo, puta, cara, é pesado pra caralho, foram 10 anos que você se fodeu nisso. Irmão, esquece essa porra. Melhor coisa que você faz da sua vida, esquece esse arrependimento de outros relacionamentos que passou, você acabou fazendo merda, esquece e toca a tua vida pra frente a partir de agora. Esquece. E cara, nunca mais fala com essa pessoa na sua vida, porque fatalmente ela vai tentar te manipular de novo. E provavelmente vai conseguir, né? São 10 anos de experiência, né? Eu acho que assim, agora quando tem 2 anos de terapia, ele deve estar mais calejado. Dependendo da terapeuta, eu não sei se o cara tá em São Paulo, eu conheço uma que ia dar tanta porrada nele que ele ia ficar esperto. Ela não é tipo a pessoa que passa a mão na cabeça de paciente, não. Ela vira e fala, filhão, olha isso aqui, você não tem brio? Eu esqueci o nome dele, eu li o nome dele, o Lagoa Seca. É. Gente, o Lagoa Seca, eu fiquei até assustada, porque, porra, parece muito um negócio que eu vivi. Conselhos sentimentais do Magicando. Não, cara, Magicando, várias vezes ouvintes falam assim, ah, vou indicar pra você um podcast. Eles falam de bruxaria, mas serve pra várias coisas da vida. E aí coloca lá o Magicando. Porque Magicando, ele não é só magia, ele é pra sua vida. Ele fala pra você aprender a ler direito, fala pra você ter brio, fala pra você não cair na rede de pessoa manipuladora. Fala pra você lavar o pinto. Fala o que tua mãe devia ter falado pra você, mas você teve uma educação de bosta e tua mãe não falou. Não é verdade? Tô mentindo? Ou às vezes falou e você não ouviu, né? Também. Aí você que é um cara de bosta. E aí a gente tá agindo como pai e a mãe desse arrombado. Olha, cara, aí eu não digo que você é um bosta. Às vezes você é só um adolescente. Que é o plonasmo pra ser um adolescente é um bosta. Às vezes é só um adolescente que tá fazendo uma coincidência. Matando 7 animais, um em cima do outro. Enterrando numa pilha de carcaça. Eu achei show de bola. Próxima leitura? Mais uma coisa. Irmão, não pare com a terapia, velho. Sim. Continua essa porra. Terapia é maravilhoso. Neste momento, nós vamos entrar numa história que é uma história de terror, cantada pelo pirata Alma Negra. Ixi, caralho. Certo dia, eu, o Alma Negra, e um amigo, ambos meio que imprudentes, do tipo que viam algo sobre magia na internet e íamos na hora pôr em prática, sem estudar. Inclusive gravamos um programa pra você. Bem prudente. Tá um pouquinho pra trás. Fomos para minha casa para tentar uma regressão guiada. Foi muito legal no começo. Eu vi o que pode ou não ser uma ou algumas vidas passadas. Vi também coisas bem tristes, tais como mortes sangrentas e sequestro de crianças na vila em que aparentemente eu morava nessa outra vida quando era uma criança. Cara, uma vírgula aqui. Mexer com vida passada é trabalhoso. Existe um motivo pelo qual você as esquece. Assista Westworld. Você vai ver por que é bom você esquecer as vidas passadas. Assim. Existe um motivo. Tem que ter um certo cuidado pra trabalhar com isso. Até aí tudo bem, mas eu acabei descrevendo um homem e meu amigo que estava guiando murmurou algo. A partir daí eu não lembro de nada. Então, o que vem agora são palavras do meu amigo. Segundo ele, em resposta ao murmúrio dele, que era algo do tipo, eu conheço esse homem, ele era teu irmão. Eu abri os olhos e os meus olhos estavam negros como petróleo. Ele levantou assustado e eu encurralei contra a parede, falando com uma voz grave e assustadora, totalmente diferente da minha. Jamais diga isso de novo, enganador. Ele me pôs deitado e me chamou, aí voltei a mim e o vi apavorado, tremendo. Então me contou o ocorrido. Tive que ficar a noite acordado com ele, pois não consegui dormir nem um segundo sequer. Bom, Por enquanto é isso que me sinto à vontade para relatar. O restante, somente após eu conseguir aceitar que não é esquizofrenia. Ha, ha, ha, ha, ha, ha. Obrigado por ler meu e-mail. Que o Capiroto os acompanhe durante as suas capirotagens diárias. E aí? Parece verídico. Olha, cara, mesmo. Eu tenho muita desconfiança de negócio de vida passada. Por quê? Porque é fantasioso, Juliana. Você não tem como comprovar, é perigoso mesmo. Uma amiga nossa que comandava aquele templo, ela trabalhava com terapia de vidas passadas, eu fiz uma sessão. Mesma coisa com o Vinícius. Não consigo afirmar se aquilo é uma vida passada ou se eu ouvi que eu precisava ver. Porque isso sentido fazia. Cara, eu acho que muitas vezes você, fazendo um rolê desse, você vê o que você tem que ver. Mas eu acho muita viagem você pensar que a consciência vai sair do corpo, vai sair 100% inalterada, vai procurar outro corpinho, sei lá. Acho meio infantil. Eu acho bastante válido essa análise também, viu? Assim, eu nunca, não é uma coisa que me preocupa. Porque eu acho que é indiferente se você teve vida passada, se não teve, se você teve vida futura, foda-se. Acho que é legal como curiosidade, como uma experiência que você passa e tal, se você estiver pronto pra lidar com isso. Não, foi importante, porque deixou claro, por exemplo, uma questão que eu tinha e que eu não sabia nem como moldar aquilo pra falar, eu tenho essa questão. E ali ficou claro, eu falei, porra, realmente isso pra mim é uma coisa que me marca. Eu fiz uma vez e a experiência, mais de uma vez, a experiência que eu tive, eu tomo mais como um storytelling do meu subconsciente pra mim mesmo. Exatamente. Ah, era isso que eu ia perguntar. Quando vocês dizem coisas que a gente tem que ver, é como se fosse criada uma narrativa, tipo um filminho que você tá assistindo pra você entender o processo. Exatamente. Tá, entendi. Nossa, isso faz muito sentido com aquele rolê do Frater MG, que falou que sonhou que ele era um soldado e que ele tava com uma arma na mão, passando geral, e aí ele falava pra ele mesmo, tipo, para de atirar, e era mega, tipo, automático, e ele começou a passar mal, que ele tava vendo ele matar geral e matar muito feio, e ele tava passando por uma época que ele tava muito violento, ele tava muito sem paciência pras coisas. É, porque eu vou tratar com fulano, papapá. E aí ele ficou meio mal quando ele sonhou isso. Eu descarto a hipótese de ser, assim como eu descarto a de ser uma coisa do subconsciente. A mesma coisa, assim, por exemplo, esse relato especificamente, o cara, ah, mano, porque você tava com olho negro. Então, tipo, na verdade, essa foi a percepção do cara. É muito fácil na hora. Ter essa percepção. Às vezes ele. Às vezes a pupila dilata. É, e aí fudeu, entendeu? A mesma coisa, ah, pode ser que você realmente viu uma vida passada e uma entidade dessa vida foi lá e tacou o cara? Pode. Assim como a gente tem que lembrar que todo mundo tem múltiplas personalidades. E se você entrou no teu subconsciente, você pode ter salto, pode ser que uma outra personalidade sua subiu. E aí atacou o cara e depois sumiu. E agora vida que segue. Hashtag. Mas enfim. Então, mas eu acho que faz parte, cara, a gente explorar essas coisas. Sim, possibilidades, e eu acho válido, assim, você não trabalhar com essa questão de descartar também, mas não ter isso como primeiro, porque tem gente que guia a vida em volta disso. Total, né? Total. E por que eu acho que é uma... Pra mim, acho tão perigoso pautar a vida em torno disso quanto pautar em torno de zodíaco. Sim, sim. Ela tem que ser ferramenta, essas coisas. Exato. E por que eu acho perigoso? Né, por que eu acho perigoso trabalhar com isso? Pensa assim, eu tô dando pro meu subconsciente, pensando de maneira cética, eu tô dando pro meu subconsciente a capacidade dele me mostrar algo que, por algum motivo, tá lá no subconsciente. Se tá lá no subconsciente é porque eu tô recalcando, tô ignorando, tenho medo daquilo. O que tá lá embaixo são coisas perigosas. Pode ser a vida passada, pode ser realmente uma imagem arquetípica ali. Exatamente. Que você precisa. Exatamente. E cara, soltar isso no momento que você não tem suporte pra lidar. Ah, mas é por isso que você tem terapia de vidas passadas. É, né? Você foda. Faz, porque primeiro você faz a regressão e aí depois você vai passar por sessões de terapia pra entender aquilo que veio. Né? É, pra lidar com aquela imagem. No caso foi bem isso, assim, era uma coisa que eu nem nunca tinha parado pra pensar e aí depois avaliando, e eu falei, caralho, eu realmente tenho problemas com isso, cara. Foi válido, então. Foi válido. Mas eu não quis fazer outra, velho. Eu corri. Uhum. Na segunda eu corri. Entra dentro daquilo que a gente falou. A gente fez uma vez uma leitura de tarô de vidas passadas e meio que falava coisas pra hoje, né? Uhum. Exceto pelo Vinícius, que ele queria fazer... Pode falar? Pode. Ele queria fazer uma de vida futura. Então, do Vinícius, a gente viu a próxima vida dele. Aí a gente viu que ele é uma inteligência artificial transexual. É, exatamente. Provavelmente. Exatamente. Era o mais provável. Não é sacanagem. Nossa, pior de tudo é que não é sacanagem. Você tá tipo no Rock Horror Picture Show. Você é o... Eu não vi esse filme também. Então vamos pra próxima. Quem gostaria de dar a próxima é a dona Lívia Andrade agora? Lívia. Que ela passou pra mim porque ela temeu essa história. Não, temeu. É porque ela queria fazer vozinha. A voz que você tem que fazer. Ah, tá. A voz ficar melhor com você. Então tá bom. Obrigado, Lívia. Esse daqui é de maluco. Lívia é editora ao vivo. Vamos lá. Essa é no nosso ouvinte, Racha Cuca. Estou vendo um tema. Eu estou vendo um tema. Alguém estava vendo o Chapolin, né? Eu estou vendo um tema. Trabalhava em um hospital psiquiátrico antigo no Rio de Janeiro. Ei, coisa boa. Gostoso, hein, gente? Ai, que delícia de ambiente de trabalho. Meu pai trabalhou em um hospital psiquiátrico e falou... foram os anos mais felizes da vida. Ele tava internado. E dopado. Eu pensava que tinha sido quando ele trabalhou no morgue. Não, isso aí é o trabalho que ele queria ter pra sempre. Necrotério. Necrotério. Então, às vezes o nome não vem. Ele fala que são os melhores pacientes. Os melhores pacientes são do necrotério. Tá bom. Peida sozinho, né? Faz sentido. Mas ninguém enche o saco, né? Me reclama. É morto peida. Vamos lá, de novo. Voltando. Trabalhava em um hospital psiquiátrico antigo no Rio de Janeiro. Apesar do ambiente pesado e com muitas histórias, inclusive envolvendo a imagem de uma santa e luzes misteriosas, meu setor era um dos mais tranquilos. Nossa, imagino perturbado. Eu estudei num colégio de freira que tinha várias histórias dessas também. Santas, esses negócios assim. A história aconteceu com um acompanhante de um paciente internado. Esse rapaz tinha muitos conflitos com a mãe, que também era uma pessoa difícil. Quem nunca, né? Em dado momento do tratamento, a mãe demonstrou desagrado com o meu trabalho, pois exigia que o filho só saísse da instituição totalmente curado. Aspas, aspas. E para isso, exigia internação muito longa. Ou seja, tava querendo depositar o rapaz. Tentava explicar a ela que a internação em si não garante nada e que o mais importante é a continuidade do tratamento com os desafios do dia a dia em casa. A senhora mantinha o verniz social, mas expressava muito ódio pela avó. Nada muito diferente do trabalho de psicologia. Até a primeira coisa estranha acontecer. Em um domingo à noite, é o pior momento, cara, domingo à noite é a hora do capeta, não é 13h33. Tocou o Fantástico, aumenta índice de suicídio. É várias coisas, assim. Domingo à noite é merda. Domingo à noite é uma merda. Domingo à noite, por volta de 21 horas, estava em casa quando as luzes começaram a piscar. Brasil. Rede elétrica de merda. Caso Rio de Janeiro, né? Primeiro com uma queda de energia, depois oscilando. Ok. Cético em mim ainda tá ok. Notei que apenas meu apartamento apresentava isso. É aí. Pode ser. Juntor fudido. Pode ser. Não vi pela janela qualquer alteração nos vizinhos. Meu cachorro ficou extremamente agitado e latia para a cozinha, onde objetos caíram em seguida. Amigo, aí não tem como mais. Escalonando rápido, né? Tá indo rapidão. Primeiro um pote de plástico, depois a tampa de uma panela. Achei estranho, mas não tinha muito o que fazer, né? Aquele... O cara sentado na cozinha. Aqui mesmo. A cozinha tá pegando fogo e o cara tá sentadinho tomando chá, falando, it's fine, tá tudo bem. Cara, já mandou pôr encosto. Já que você tá na cozinha, dá pra lavar aquela louça ali? Aí ela vem com a louça suja voando na tua cara, com certeza. Na panela. Não tinha nada muito o que fazer. Cheguei a cogitar fantasmas, mas como disse, não era mais muito minha prática. No dia seguinte, pela manhã, iria atender a tal senhora. Logo de início, ela perguntou: o doutor sentiu o poder da minha oração ontem? Ela era a freira daquela do Terça Insana que fala: eu vou rezar, mano. E quando eu rezo, acontece. Ah, sua véia macumbeira do caralho. Agora acho que na história. Quem é o Kleber nessa história, né? Vamos lá de novo. O doutor sentiu o poder da minha oração ontem. Estava na igreja orando muito pelo senhor. Na hora, gelei. Velha maluca, né? Mantive a postura profissional, tentando interrogar a motivação dela para tais orações, etc. Os fenômenos de luzes piscando e lâmpadas queimando, canetas estourando, continuaram ao longo da semana, mas restritos ao hospital. O paciente em questão relatou que a sua mãe já havia sido macumbeira, mas que se convertera àquela igreja evangélica famosa. Galáctica. É a Galáctica. Ou seja, ela continua sendo macumbeira. Exatamente. Só que agora com a pomba. Macumba pentecostal. Ele até mesmo sugeriu que eu não aceitasse nenhuma rosa que ela gostava de dar de presente. Eram rosas ungidas pela tal igreja. Eu, hein? Essa situação me obrigou a refletir sobre a relação da psicologia com a magia. Tema que voltei a estudar, curioso, para tentar entender o que estava acontecendo. Afinal, nenhuma das duas é ciência, né? Ai, cara, ele devia ter pegado a rosa dessa e dado na mão da pombagira, velho. Nossa, que essa véia tomou um arregaço. Calma, Grossa. Tá culpando a véia, você nem sabe ainda, Grossa. Vai que a véia tá salvando o cara. Ajuda essa teoria. Ela tava rezando. Ela tava rezando na igreja. Eu sou a pessoa do plot twist. Espero plot twist. Tive que lidar com esse acontecimento com as ferramentas que a psicologia me forneciam. Intensifiquei as consultas com a senhora, interrogando as motivações e as consequências para o tratamento do filho. Por fim, o ódio que ela sentia por mim se esvaziou e os fenômenos deixaram de acontecer. foi possível concluir o tratamento do rapaz sem grandes problemas. Convenci a mãe a conhecer o local de tratamento mais perto da sua casa antes de dar alta. Isso permitiu maior confiança em mim. Parar de internar e poder só fazer consulta de vez em quando numa outra unidade que não é onde ele trabalhava. Entendi. No momento da alta hospitalar, ela me ofereceu uma rosa branca de presente. Agradeci, mas não aceitei. Pedi a ela plantasse a rosa em um vaso e deixasse em sua casa. Ela riu e disse que era muito atento e ótimo profissional. Senti um certo tom de ironia, mas deixei quieto. Não queria voltar a piorar a situação. Enfim, esse rolê do Kleber explodiu minha cabeça e agora estou tentando aproximar o estudo acadêmico com o estudo de magia. Tenho ainda outras histórias nesse mesmo hospício. Na verdade, o hospício como um todo tem algumas histórias bizarras. Olha só, Ju R.R. Martin errou. Errou. Eu tava pegava essa rosa com um pano branco na mão e falava, põe ela aqui, ó. Mas ia direto pra Pombagira. E aí tu fala, então, ó, já essa velha filha da puta me deu isso aqui, ó. Na Pombagira 24 horas. É, total. Eu ia vestir a saia, baixar em mim a Pombagira e resolver essa porra. Ó, tá aqui, ó. A macumbeira bíblica. Ah, o que é a Pentecumba, né? É o quê, meu senhor? A Pentecumba. Passa na frente com o bode. Puta merda. Droga. O e o filho, cara, eu só tenho um... Só era doidinho. Não. Tava doidinho de conviver com a mãe. Não, cara, acho que o paciente não tem culpa nenhuma nessa história. Então. A véia que é macumbeira mesmo. Tava chateado com a mãe. E o cara que contou a história, qual é o nome dele? O Rachacuca. Rachacuca? Faz sentido, né, ser o cara do bode. Nosso amigo Rachacuca, eu acho que ele só tem um problema na vida dele. Tentativa de conciliar magia com academia no Brasil. Boa sorte. Cara. Que gostaria de ler seu trabalho depois, mas... E tá tentando juntar psicologia com a magia, não necessariamente de forma acadêmica. Ele pode estar tentando isso de uma forma de hobby. Ele falou que é acadêmico. Fala academia. É boa sorte, né, cara? É igual o Blander lá, né? Muda o nome. Imagina o cara. Um estudo acadêmico com estudo de magia. Vai se fuder, meu amigo. Você vai se fuder, não faça isso. Vou trocar o nome aqui pra... Faça assim. Você é o vanguardista... Você vai iniciar. Eu conheço um cara que tá nessa vertente. Um estudo. Se bobear é o próprio Rachacuca. Faz sentido, hein? Próxima história agora, por Venâncio. Nossa, a próxima história é do Conde Terra Nova. Ó, mudou, hein? Terra Nova é do Chapolin? Chapolin também. Chapolin. Ah, quem era o Terra Nova? Ah, era o marido da... Que era o Sr. Jafares, né? Fazendo... Não, Terra Nova é aquele que roubava as meias sem tirar as calças, não era? Oi? Ah, não vou lembrar, não. Mas tudo bem. Tá bom. Não é de Gnome, é esse? Puta, é... Okay. Não sei, vai lá. Adiante. Se alguém souber, é de game. Boa, de história grande. O rolê do Kleber, no qual me envolvi voluntariamente, é um caso que envolve ferrar a vida de um pedófilo. Eu conheço essa história. Por isso, sintam-se à vontade para não ler meu caso. Jamais. Seu caso será lido. Ou para ocultar informações que possam prejudicar o trabalho. Você já tá ocultado? Posso ler? Ou tem que ir editando? Fica atento, né? Fica atento. Tá bom. Porque comigo é assim. Apesar de ser uma história muito séria, resolvi escrever porque estive com a Lívia e o Vinícius na comemoração de aniversário do Livro da Lei no Calém. Contei meu caso para eles e fui incentivado a escrever para você. Verdade. Te cleberizamos nesse sentido. Sou de família evangélica e fui cristão durante 26 anos da minha vida. Durante esse período, fui amigo de infância do protagonista dessa história. Nossa relação era próxima, fomos criados praticamente juntos e sou inclusive padrinho de casamento dele. Essa mesma pessoa se tornou pastor dessa igreja anos depois. Nesse período já não frequentava mais essa igreja, no entanto tenho família e amigos que ainda são membros de lá. Há pouco tempo houve uma denúncia de que esse pastor teria tido relações sexuais com menores de idade, incluindo crianças de 9 anos de idade. Caralho. Repare que não é 16 nem 17. É 9 preta. Anos. Ele pode ser enganado. É crime, foda-se. Até 14 é crime, foda-se. Ah, ela queria, ela não queria, o pai deixou, a mãe deixou, foi vendido. Foda-se. O nome disso é cadeia direto. Passou disso, é feio, zoado. E você tem esse agravante, né? Formado, então. Que você pode estar manipulando. Tem um outro nome, aliciando, né? Aliciamento. Há provas disso. O caso foi público e esse caso já está na justiça. Não era a primeira vez que surgiu um boato sobre esse tipo de comportamento, mas dessa vez a mãe da vítima, um adolescente de 15 anos, descobriu o assédio e gravou conversas e fotos íntimas do pastor enviados pelo WhatsApp para o filho. Mandou nude pro moleque. Após o escândalo, esse pastor foi exonerado de seu cargo na igreja, a denúncia foi feita e vários outros casos surgiram, todos envolvendo meninos entre 9 e 16 anos de idade. O complicador é que esse pastor liderava uma igreja que fica em uma comunidade no Rio de Janeiro, e os traficantes do local o expulsaram da comunidade, só não tendo sido morto pela intervenção de outros pastores. pastores locais, pois esse monstro é casado e pai de dois meninos. Calcule esses meninos aí. Calcule a vida dessa família. O que ocorre é que ele morava próximo à comunidade e não poderia mais morar nas suas cercanias. Daí uma parente muito próxima o chamou pra morar em uma casa que pertence à minha família e é próximo de onde eu moro. Isso me levou a ter uma briga muito séria com esse familiar, que é uma pessoa muito querida por mim. Motivado pela raiva de ver esse criminoso se aproveitar de sua posição de poder para se aproveitar de jovens gays em situação de fragilidade emocional e por ele estar utilizando a minha família como escudo para sua perversão, eu decidi amaldiçoá-lo. Tá certíssimo. Falo sensato. Inclusive, Vela Preta tá aí na mesa, a gente só não tem o nome do cara. Usei então alguns dos 40 servidores, mais precisamente o Exaurido, a Mídia, a Manifestante e a Bruxa, para que todos soubessem o que ele tinha feito, pois não queria que ele conseguisse nem abrir uma portinha de igreja e enganar mais pessoas honestas e de boa fé. Tá certo pra caralho. Após ter feito o ritual que consistiu em exaurir qualquer recurso que ele tivesse para se defender, levantar a indignação das pessoas contra ele e conseguir que o caso dele fosse levado a público pela mídia, eu fui procurar o contato de amigos que fossem jornalistas e o contato de veículos de comunicação. Afinal, não adianta fazer o rito e sentar no sofá, não é? Certo pra caralho. Fado sensato, caralho, que pessoa sensata. Cara, olha, eu tô me arrepiando com a história de escrota e o quanto essa pessoa é fada passo sensata. Passo a passo. É o nosso Glim Glim Neivaldo. Tá fazendo certo. Ele tá fazendo passo a passo, tipo certinho. Assim, ok, vamos ver o que nós podemos otimizar isso tudo, depois joga macumba em cima. Certinho. Joga macumba e continua fazendo as coisas. É. Porra. Juntei as provas a que tive acesso, vídeos dele discutindo com membros da igreja, fotos íntimas dele, a conversa que ele teve com uma das vítimas e vários posts de Facebook em que pessoas da comunidade falavam sobre o comportamento deviante do sacerdote. Escrevi uma espécie de dossiê, que é o documento que enviei em anexo pra vocês. E, cara, nele estão mais detalhes e estou enviando pra que vocês tenham mais informações sobre o caso e reuni um grupo de amigos que o conhecem para que pudéssemos ficar de olho nele. Após enviar esse documento para diversos jornais, só consegui o interesse de um, jornal O Dia. A reportagem foi feita, vítimas foram entrevistadas e o artigo foi publicado, mas ficou nisso. Porém, quando achei que nada mais poderia ser feito e que meu feitiço tinha acabado por aí, recebo no grupo de WhatsApp de pessoas que o vigiavam. Cara, tinha um grupo de WhatsApp. Não, o cara tá nos olheiros do maluco. Cara, você faz um negócio desse, você faz coloca a comunidade pra funcionar. Sim, aí, tá, meu amigo. Parabéns. Mais uma reportagem. Judeu Transante também tinha. É mesmo? Grupo... Mas é que não tinha WhatsApp na época. Vamos foder com o Judeu Transante. Era dentro do Facebook. Recebo no grupo de WhatsApp de pessoas que eu vigiava mais uma reportagem sobre ele. Um vídeo sobre ele na Globo News. Logo em seguida veio uma reportagem em TV aberta, no SBT. Vi pessoas influentes no meio evangélico se pronunciando contra ele e a história correndo por aí. O Ministério Público já pediu a prisão dele, mas o juiz do caso ainda não acatou isso. No entanto, a maldição lançada aconteceu. Aconteceu mesmo, viu? Ainda não estou satisfeito, pois quero esse monstro preso e cumprindo sua pena, pois ele é um perigo para a sociedade e para os próprios filhos, sobre os quais, infelizmente, já paira a suspeita de abuso também. Olha só. Não acredito em lei tríplice, mas se acreditasse, ainda assim toparia receber o que lancei 3 vezes sobre mim, só pra ter a certeza de que outros jovens gays não terão a sua primeira experiência sexual maculada por um estuprador. Não, a lei tríplice, se duvidar, tá do seu lado. Tá do seu lado. Vai voltar pra ele 3 vezes um bem que ele tá fazendo pra geral. Tá batendo palminha pra você. Tá tudo certo. Tá liberado. Enfim, era isso que eu tinha pra contar. Espero ter contribuído para o crescimento de outros ocultistas, lembrando que magia é a ferramenta dos desvalidos. Ela serve pra muito mais do que só conseguir uma fodinha no fim de semana. Estou à disposição. Blá, blá, blá, blá, blá, blá. Gente, praise the sun. Links Deus das reportagens. Já temos o nome. Já tem nome, é? Link no post. Vamos fazer uma fezinha no post? Pessoa bonita. Vamos esforçar bastante. Porra, bota. Me contata aí que eu tenho interesse. Eu já vi essas reportagens. É, a gente viu. Tem... Sinestro. Não, eu acho certíssimo, cara. Que sensato, né? Não, peraí, vamos fazer mais um comentário. Porque essa pessoa... Foi pelo lado da magia, foi pelo lado prático. A pessoa se cercou de tudo que ela podia fazer, cara. Não tem como dar errado. Deu certo, sim. Ele parou e pensou, tipo, ok, eu vou usar os servidores, porque foi alguma coisa, tipo, ele já tinha visto e tinha dado certo. Não, foi alguma coisa, tipo assim, ele, pô, achei muito legal e tal. Sim. Parece que o negócio funciona e tal. Usou a lógica dos servidores. Ele usou a lógica do servidor, ele fez um combo de 4, né? 4 servidores. Ele explicou, tipo, por que ele colheu aqueles. Lógica ali, 100%, perfeita, cara. 100%. Não ficou de braço cruzado. Não ficou esperando no sofá. Mobilizou a comunidade, isso aí, bro. Não tem nada de errado. Eu tô tentando analisar dentro de vários paradigmas aqui, essa questão que ele tá tendo em relação ao retorno. Cara, eu... Não tem como. Pelo paradigma da Umbanda, não dá nada. Que cristianismo é inserido no cara? É isso. Ele tá esperando retorno pela macumba. Não, ele não tá. Ele tá falando, caguei pra letra. É, Mas aí que tá. Quando ele mas fala caguei pra eclipse, ele já considera a hipótese que possa acontecer. Ah, mas eu tô tentando achar. Ele foi cristão durante muito tempo. É difícil, tipo, tirar isso. Jesus tá te ajudando, rapaz. Jesus ainda tá olhando pra você e tá curtindo. Porque se você analisar pelo ponto de vista exista karma, o cara só tá colhendo o que plantou, saca? Então, ele ter sido um agente disso, cara, pra mim não. Até porque tirando o Exaurido, o que ele fez ali foi. Pra expor. Expor, né? E pra proteger a família. É, e talvez o Exaurido até anunciasse pra tipo. É, o Exaurido também, nesse caso, foi pra esgotar, né? Foi pra secar. Foi pra secar as oportunidades que ele tinha de defesa dele. Cara, eu acho que você tá se preocupando demais com isso aí, velho. Eu tenho que fazer esse comentário aqui. Gente, manda algum link disso daí pra eu pôr no círculo de oração da minha avó, que aquilo lá tem um poder maravilhoso. Ela vai adorar e vai colocar esse crápula na cadeia. Jesus, que é o peco da responsabilidade. Essa história já tem alguns meses, é capaz desse negócio ter andado. É, tem que ver a quantas anda, porque isso, como ele disse, foi pra jornal, foi pro juizado. Esse negócio está andando há muito tempo, porque afinal, justiça do Brasil. Vamos lá, Rodrigo Grola, por favor, próxima leitura dos nossos colegas aqui. Vou ler aqui um relato do bebê venusiano. Caraca, esse é bom. O Andrei dá os melhores pseudônimos. Ele passou a tarde só pensando nisso. Ele só fica dando risadinhas, olha lá, quando a gente fala. Começa assim, algumas histórias, quer dizer, deve ser algumas. Ele escreve igual um bebê mesmo. Né? Venusiano. Se você comparar, todos têm sentido. Sim, eu tô vendo. Todos têm sentido. Eu tô com medo, inclusive, dessa história, que eu percebi que tem sentido. Mas vou contar a mais curiosa e que funciona como lição. Eu havia começado no rolê magístico há pouco tempo, por volta de 2005 ou 2006. Era o primeiro dia de trabalho numa loja nova e eu havia acordado meio mal. Então, pra melhorar, dar aquela equilibrada nas energias, resolvi aterrar. Pois bem, tracei um círculo ao meu redor e deitei. Comecei a fazer o exercício de olhos fechados, relaxei meu corpo, comecei a respirar lentamente e de repente me vi deitado na minha cama. Ao meu lado havia um homem branco, de barba e cabelos longos e negros. Vestia um fraque. Coitado do curso. Vestia um fraque branco. Ele olhou pra mim e esticou o braço. Na verdade, ele moveu o braço como se passasse ele por cima de uma cerca. Oi? E apertou a minha mão dizendo: oi, e aí, tudo bom? Teve que uma abordagem. Quebra aí de... Ele viu um encosto e... Poxa, ele viu fraque. Ele encosta fez assim. E que aí, chapa. O que é um fraque? É isso? Fraque é como se fosse aquele paletó que tem aquele rabinho aqui. Roupa de pinguim. Isso, pinguimzinho. Aquele rabo de andorinha pra trás. Branco, a cara do André de desespero. Era garçom de cassino. Garçom de cassino, ok. Isso, já vi, já. De cabelos longos e pretos. Nesse momento, eu parei o que estava fazendo, me levantei, desfiz o círculo de proteção e fui pro trabalho. Depois contei pra meus amigos e começaram a me zoar. Lembrando que o círculo de proteção barra mágico passou por cima do círculo de proteção pra cumprimentar o cara. Ele fechou o círculo. Da próxima vez, faz o mais alto, né, cara? Faz o cercadinho. Uma redoma da próxima vez, minha gente. Aí o encosto chegou e falou assim: ah, é bonito seu cercado. E aí, a chapa? Imagina o símbolo de proteção do Trump. Ai, meu Deus do céu. Uma muralha de 3 metros de alcance. Tem que ser isso aqui, cara, senão não vai. Mas continua, por favor. Depois contei pra meus amigos e começaram a me zoar. Lembrando que o círculo de proteção barra mágico é, na verdade, uma esfera e não um círculo. Até hoje sou zoado por causa disso. Desses em diante, eu faço uma esfera mágica de proteção. Minha sorte. É que o ser vestindo fraco e branco apareceu pra me alertar zoar. Espero que tenham gostado desse relato. Fica a lição. Adorei, bebê venusiano. Ele era um encostinho do bem. Ele veio falar: tem um buraquinho aqui, ó. Sabe? O hacker aqui. Acabei de invadir seu sistema, só queria deixar uma dica aqui que esse script faz aqui tá vulnerável. Outro sim. Tá tranquilo, tá faz vulnerável. MC Bin Laden mandou na gente. Gente, que fantástico. Gente, amei. Que fantástico, cara. Ai. Os nossos ouvintes estão de parabéns. Não, nossa, velho, muito bom, cara. Eu quero muito que isso tem que ser verdade absoluta, cara. Não, isso é verdade no meu coração. Entidade maravilhosa. E o encostinho foi fantástico, né? Mas o cara tá passando, o encosto tá só passando. O encosto tá só passando, ele olha pro lado assim, encontra alguém fazendo aquela defesa e tipo, é um jardim de flores, a defesa assim, volta. Nossa, peraí. Que é isso, Dadão? Que bonito, hein? Parabéns pelo trabalho, viu? O cara olha assim, vira as costas e fala: tchau, tchau, vai embora. Pô, mas agora ele tá fazendo certo. Tentou, né? Se aplicou. Deixa eu fazer um parênteses agora com a próxima história. Porque eu prometi que eu não ia dar spoiler. Mas só pelo como tá escrito, eu já percebi que ele não é brasileiro. Então, eu citei isso no grupo, Glenn Greenwald. É o Grindelwald, Ele mandou um diálogo do Moro. Cara, cadê a arte do Moro falando eu vou matar o Grindelwald? Tá faltando isso, hein, né? Por favor. O estilo da escrita tá muito bizarro. Eu desconfio que o cara tentou traduzir do inglês. Ou que isso é uma lenda urbana que o cara botou no translator. É um chute. É um fanfic. Chute. Mas você acha dá pra ver que não é. É um fanfic. Mas... E pelo e-mail também parece de internacional. Tá. Então, pelo que eu andei vendo aqui do jeito de escrever o português, parece português de Portugal. Qual o nome do nosso ouvinte? Super Sam, time is money. Tô pensando na Ira agora. Muito bem. Time is money. Cara, o Andrei tá maravilhoso. O Andrei tava on fire, Danos. Vamos lá. Olá, espero não estar muito atrasado. Tentarei ser sucinto. Contextualização. Rolê não é muito do Kleber, no sentido de se ferrar por causa de outrem. Meu rolê mágico, 2 anos após comprar o álbum Volven, do Therion. Poderia fazer um sotaque lusitano? Eu vou tentar. Ai, gente, eu vou ofender os ouvintes então portugueses. Faz o sotaque de... Mas o português roubou o suficiente pra merecer a sua ofensa. Então pode continuar. Você tem 2 escolhas. Ou você faz o sotaque português de Portugal, ou você faz o sotaque americano, tentando falar português. Nossa, eu não sei o que é pior. Manda bala. Meu rolê mágico, 2 anos após comprar o álbum Volven, Therion, cerca de 98, 99, terminou momentaneamente 2006, 2008, momento ateia. Não, gente, não dá, tá muito ruim de ler mesmo. Tá bom, vai lá. Senão, se eu falar português, mas não vai... Mas você tava de parabéns pro seu... Sotaque está 100%, 10 de 10. Ouvintes de Portugal, perdão. Perto de 2013, a ordem da qual participo, aí ele diz, prefiro que não se qual, mas ele falou... Se comprou o CD do Therion. Se comprou o CD do Therion, porra, spoiler. Okay. Eu posso falar que é a Mulan Rouge? É a Mulan Rouge. Caralho, mano. Deve ser divertido as iniciações disso aí, cara. Então, perto de 2013, essa ordem aí que voltou a aparecer. E foi fácil voltar a mexer com essa parte mágica, pois a tragédia rondava a minha vida. Uau. Eita... Caralho. Pré-cleberização. Decidido a morrer em 2014, no sentido literal, peguei o dinheiro que tinha e fui pra Europa de trem e achei o lugar ideal pra isso. Mas fui checar o Reddit e um gajo de lá estava por querer se matar e eu estava perto de lá, ironicamente. Em seguida, o rapaz, na sua carrinha de 1 milhão, me deixou perto de Tiamat, é uma montanha, e lá tem uma montanha piramidal conhecidíssima. Plano é fazer uma última utisseta lá em cima e adiós, já que eu vim aqui por um propósito e não tinha volta. Roupas não apropriadas, links, mandíbulas danificadas, fome, corte de 1 centímetro super profundo na palma da mão, mão roxa. Pensei que eu tinha tomado um frostbite, mas um líquido da luva que tinha vazado. Estava menos 19 de sensação térmica. Nossa. O meu rosto até hoje parece que tem uma camada de pele mais fina. Batia um vento e começou a sangrar. Isso é muito real, gente. Quando tá muito frio, se você não cuida da sua cara sangra, sua cara corta. É como se fosse paper cut, assim. É muito bosta quando tá muito frio. Até porque o vento tem pedrinhas de gelo e tal. Exatamente. Porra. O Tisseta terminou em algum momento. Descer foi estranho. Só explicando, o Tisseta é aquele lance de você sentar no, na natureza e contemplar a vida e tudo mais. Caralho, que bom que eu não fiz. Em menos 19... em menos 19 graus o cara tava fazendo isso. É isso que eu tava pensando, assim, caralho, ele realmente, tipo, vou fazer essa coisa pela última vez. E é uma parada demorada, assim, porque você tem que entrar em contato com o espaço, deve dar uns 40, 50 minutos, no mínimo, pra entrar no rolê. Descer foi estranhamente mais rápido do que subir. E eu não sei como fiz. Eu não sei como eu voltei. Não sei como cheguei em casa. O homem é o Kleber do homem. Próximo tópico. Ah, ele é o próprio Kleber, então. O resultado do Tisseta foi tentar mais uma vez o rolê mágico. Primeira tentativa, meditação como eu fazia antes, para falar com o grande e vermelho. E ao entrar na gnose, minha orelha, cabeça e rosto começaram a queimar. E eu não aguentava. Não conseguia abrir os olhos. Foi como estar em sleep paralysis. Paralisia do sono. para quem não fala inglês. E sentir a cabeça como se estivesse passando por uma metamorfose. E virar o ser símbolo da minha antiga ordem. E aí parou do nada. No mesmo dia, acendi uma vela, que juro estar num recipiente à prova de acidentes com fogo. Fiz meu ritual para me confirmar a voltar para esse caminho mágico e me deitei para dormir. No meio da noite, a labareda totalmente real estava no meio do quarto e eu nem sei o que foi o combustível de tanto fogo, além de alguns papéis. Ao levantar, eu chutei o ventilador. Ele apagou um pouco, mas a cinza dos papéis virou como se fosse um ciclone. This is metal as fuck. Nada foi danificado. Muitas cinzas ficaram no ar. No dicionário, isso significou sim para minha pergunta de voltar, dada a mitologia do meu caminho. Aí segue coisas que nem sequer me surpreendem mais. Não consegui receber instruções a tempo para uma das iniciações. Recebi o que fazer por um sonho lúcido. E ao terminar, sobe uma janelinha no Messenger. Você conseguiu. Agora vamos para a próxima fase. Caralho! Receber. Ordem funcional, hein? Você vê que tá os construtos astral estão trabalhando direitinho. Receber Led Zeppelin via sonho lúcido de um membro que estava lá há muito tempo. Então, ele, no sonho lúcido, ele tinha um celular e ele recebeu uma mensagem pelo WhatsApp. Calma. Deixa eu ver se eu entendi. Ele teve um sonho lúcido. No sonho, ele recebeu uma mensagem por WhatsApp. Isso. E era de um membro que estava nessa ordem. Não. Ele falou que esse outro rolê era um Messenger que ele apareceu. Esse aqui é outra coisa. Ele tá enumerando. Eu só queria falar que se fosse Telegram, era pra ele apagar todos os dados. Tudo bem. A gente fica tudo no servidor. Chakra Aina girando mais que o Zangief. É outro ponto. Kundalini Emergency. Esse ele não escreveu. A vida é comédia e tragédia. O meu projeto de morte está em pausa no momento. Que bom. Jegue que sou, parei. Escolhi começar do zero novamente há uns anos atrás. O quê? Tá, eu tô confusa, gente. Tá, estamos, mas... O rolê dessa ordem aqui é você ficar confuso? Deixar as pessoas confusas? Porque se for, 10-10. Não, essa é outra. Não, ele fez a parada da montanha, desistiu. No meio... Mais uma vez, teve não, ele fez a parada... Ele fez a parada da montanha. Desceu a montanha, ele ia dizendo, tenho que voltar à parada mágica. E ele ia pra um lugar e ele foi pro outro, só porque ele leu no Reddit que tinha um outro moço que também queria se matar lá. Daí ele seguiu o outro moço. Aí ele fez o T-Seta em menos 19, parabéns. É, isso aí foi um achievement pra vida, né? Assim, real. Essa aí é metal. E, mano, receber instruções do astral. Uma ordem organizada. Tu não é a... Eu sou apenas a mensageira. Eu PJ-tinha sou a PJ-tinha do astral. Eu tiro o seu nome do Serasa Astral. Então, achei do caralho. Acabou? Acabou a história? Acabou. Mano, comecei a ele decidiu achar começar que era... do zero depois de... Então, mas ele falou que ele decidiu começar do zero há uns anos atrás. Então, acho que ele... Eu acho que... É, esse rolê faz um tempo. Faz um tempo. Se era MSN. É, faz essa medida. Não, é Messenger. Ele falou Messenger. Quem usa Messenger? É como chama o do Facebook. Chama Messenger. Deve ter uma coisa. Desculpa, dois, sou velho, sou velho. Não, parabéns, cara. Parabéns. Eu acho que só fazer o bagulho em menos 19, meu filho você podia ter morrido congelado lá. O lance é mate, esse caminho. Esse caminho draconiano aí é pesado. É. Não é pra qualquer um, mas o cara parece que sabe, tá sabendo lidar. Não vi nenhuma história aí de que o desejo de morte dele tenha a ver com a hora. Pelo contrário, parece que foi o que tirou dele dessa. É. Então, cara, beleza. O desejo de morte está em suspenso, ele disse. Segue aí, graças pensa duas vezes mágico. Antes de fazer mesmo. O trabalho mágico dele tem parte nisso, no sentido de proteger a própria vida dele, cara. Se pá, aquelas coisas de ordem, né? Tipo, ah, tem um plano pra você dentro da ordem, pá, tem uns rolês assim. Bacana, bacana. É, tá de parabéns, cara, viu? Esse caminho aí que ele escolheu é de ficar dando de cara com o lado escuro da própria pessoa, né? É. Isso é complicado. Não, parece então... que ele já deve ter esse contato. Então. É melhor você saber lidar do que varrer pra baixo do tapete. É isso que eu tô querendo falar. Obrigada. Ainda mais se você tem uma pulsão de morte tão foda assim, né, cara? A ponto de você ter planejado essa parada, tua pulsão tá tinindo. É. Acabou as histórias? Acabou as histórias. E, gente, no geral, o que vocês acharam desses rolês todos? Nossos ouvintes estão bem de rolê do Kleber. Eu vou te falar que, incrivelmente, eu achei que ia vir muito mais fanfic. Vieram... É. Teve uma que foi uma fanficona. O resto eu achei que foi bem... Não acho que nenhuma foi fanfic, não. Eu acho que todas tá um pezinho no chão ali. Eu vou com a do Grolla, que ele falou assim, aparentemente tem umas coisas que a gente fala que é fanfic porque provavelmente é a percepção da pessoa que tava ali. Sim. Né? E aí quando você passa o verniz da tua leitura... Por exemplo, que nem na história lá do da regressão, se não existe regressão e se tu aquilo rolando no subconsciente do cara, não deixa de ser magia. Total. Mas eu digo assim, por exemplo, a questão do olho preto que a gente tinha falado, você entendeu? Ah, sim. Isso pode ter sido a percepção da outra pessoa. Você tá no escuro, o cara tá com a pupila dilatada. Durante um segundo, pisca o olho na tua cara, preto. É fácil você ver o olho preto. Entende? Então acho que tudo isso foi válido. Ah, e tem o poder do cu na mão também. Claro que o cara levantou assim, o cara já, puta, ele viu o olho preto, o cara preto. Ih, é uma aura esquisita. Uma aura esquisita, é. Asa de capeta. Tudo colabora, né? Tudo colabora pra você ficar esperto e saber que vai apanhar. Storytelling do cagaço. Cagaço muito storytelling na hora pra você. Vamos lá, Juliana Pausilaco, o que você achou dessas histórias todas? O que você acha dos nossos ouvintes? Que recadinho você tem pra dar pra eles? Eu tenho um recado. Eu fiquei positivamente surpreendida. Tão bem. Tô fazendo pouca bosta. Não, e os caras, assim, muito... Obviamente, cada um dentro da sua vivência, enfim. Mas mostrando, assim, sensatez. Só sabendo lidar com as situações, né? Sim. Situações bem diversas pois e pessoas sabendo lidar. Eu acho que o único que não soube lidar com a situação foi o da primeira história, o cara da Goethe. Eu tava esperando mais histórias assim. Eu também. Ele não soube lidar. Mas até o cara que brilho, ficou né? com o cagaço lá e puxou o Palo Santo, ele tentou resolver o rolê. Esse cara mandou bem exato. Não, tô falando assim, ele disse que ele ficou com o cagaço. Você tem que lembrar que o cagaço faz parte do ser humano. Se você não tem cagaço, é prejudicial. Se você tem o cagaço, você vai se dar mal. E tá com cagaço é fantástico. Até hoje tem coisa que eu vou fazer que tá cagaço. O Mickey, o treinador do Rock, que falava, o seu maior amigo é o Mario Merlo, porque ele vai te enfrentar e você tem que derrotar ele. Caralho, a gente tá citando Rock, voltou essa mesa, né? Rock voltou essa mesa. Você não tava na gravação anterior. Falamos de Rock. Rock Balboa é um cara. Tudo que você precisa aprender na sua vida, você aprende Rock Balboa e Poderoso Chefão. Entender Rock pra entender o Magic. Caralho. Que conceito. Lívia Andrade, o que você achou dessas nossas histórias de hoje? Achei muito legal, gostaria de ter ouvido mais, mas aí daria episódio de 50 horas. Mas o episódio 100 está aí, já tá chegando. Uma das coisas que eu gostei bastante foi as edições no nosso host, que não está hosteando hoje. Sim, sim. Mestre Andrei foi fantástico. Mestre Andrei, né? Mestre dos nomes. Os alias foram maravilhosos. Entendi a referência, né? Entendi a referência. Vinícius Ferreira, o que você achou? Parabéns para os nossos ouvintes. A maioria sabe português. Porra, as histórias estão bem contadas. A maioria tem pé e cabeça. Não achei que tem ficção aí. Até a mais viajante, que é a primeira, já vi coisas parecidas, então não dá pra dizer que o cara tirou isso do cu, embora ele possa ter tirado. Mas não desacredito nada, não. E parabéns pra todo mundo que soube se virar. E espero que a gente tenha tido algum efeito aí na sevirância da galera. Sevirância? Eu diria até mais. A maioria, acho que talvez uma que não tivesse começo, meio e fim. Começo, meio e fim, nesta ordem. Sim. Não foi o Tarantino que dirigiu, né? Não foi o Tarantino que dirigiu. Muito bom. A única que parece que a pessoa é importada, né? É importada. Super Saiyan. Grindelwald. Super Saiyan Grindelwald aí. Ele é mais complicadinho, mas parece que uma pessoa não tem o domínio da língua mesmo. Passou no Google Translate ou whatever. Né? Enfim. Ninguém nasce nessa pátria maravilhosa que nós temos. Mas o português é difícil pra caralho. Sim. Se você é gringo e sabe falar mais ou menos, você tá de parabéns. Tá parabéns. Muito bem. Parabéns. Tem um outro detalhe que eu acho que é importante. A gente tá elogiando aqui a capacidade. Você é brasileiro, sabe falar mais ou menos. Né? Parabéns. A gente tá elogiando a capacidade de leitura dos nossos ouvintes. A gente tá desde o episódio 1 falando: aprenda a ler e interpretar. Aí isso evoluiu pro você não tem brilho do Andrei. Que é um dos ensinamentos mais precisos e maravilhosos que o Magicando já fez. Se você escrever pra cá sem o mínimo de uma redação, e eu não tô pedindo redação do Enem, eu não estou pedindo um TCC ou uma monografia. Eu estou pedindo uma redação escolar. 3 parágrafos, começo, meio e fim. É isso que eu estou pedindo. Por favor, não comece o último parágrafo no advento de não sei o que lá. Eu acho, e sem eu acho. A minha percepção é, entendo o que, sem eu acho. Tá de parabéns, professor em mim está orgulhoso. Rodrigo Grolla, o que, que você achou disso tudo? Cara, eu não sei se eu falo pros caras parar de fazer merda ou fazer mais merda pra mandar pra gente. Mas foi bacana e tal. Até tava lembrando agora do caso lá do maluco. Fala de novo, cara, irmão, a culpa não é sua, não foi a bagulho que você fez, que tornou a pessoa filha da puta, ou enfim, você pode ter um erro na sua vida que foi escolher ficar com essa pessoa, mas não tem nada a ver com a merda que você fez antes, tá? Então, a culpa não é sua, não largue a terapia, vá na macumba, esquece essa filha da puta, esquece esse tipo de gente, não merece. Se hidrate. É? Se hidrate bastante. Isso, e coma, sei lá, churros. Se você gosta ai, disso. É, eu odeio, demais. Eu odeio, mas gosta pra quem gosta. Tem uma outra coisa que nós aprendemos aqui. Não aceite rosas de velhinhas. A não ser que você tenha a pombagira 24 horas. É, o disco pombagira. Disco pombagira 24 horas. Se quem mais poderia resolver isso, se não a pombagira? Ah, na verdade, você podia jogar na... É que assim, se você joga... A padilha também é se assim. Você joga na mão da esquerda, sempre dá uma... Entendeu? Porque é o seguinte, né? Ela te mandou um ruim, ah, manda de volta. Ou poderia ser o Exuzão também. Pode ser o Exu. Você quer dizer que você prefere a esquerda? É? Ou uma linha de centro, por exemplo, baiano, boiadeiro nem tanto. A Maria Padilha baiano. De que lado? Esquerda. É de esquerda. Agora, é que porque se você joga na mão da direita, do caboclo, por exemplo, ele vai tentar resolver. Né? Ah, tipo... puta, aqui tem carga ruim, tá bom, descarrega e manda embora, entendeu? Não, você quer que... Não, aqui esse é um caso, é aquela história do presente ruim, entendeu? Aliás, desculpa, não é o presente ruim. É o presente com má intenção, né? Porque é o presente ruim, fatalmente. Às vezes a pessoa erra. É, às vezes a pessoa vai comprar um negócio pra você e erra. Às vezes a pessoa, ela tá te dando uma coisa com má intenção. Quando a pessoa está te dando uma coisa com má intenção, você pega e fala, muito obrigado, não quero. Se ela pegou e você está... É que ele não teve esse tato de falar, não, pô, pegar, assim. Fala, não, foda-se, não quero. Inventou a desculpa e devolveu. Se você pegou, você vai falar, tá aqui, ó. A pessoa me deu com a má intenção, pau. Devolve o astral com a má intenção que ela te mandou. Não, isso não é... Não vejo isso nem como um Black Magic. Isso é lei tríplice. Não vejo nem como instrumento, né? Trevosidade da arquiseira ou magia negra. Só tá devolvendo uma coisa que não te pertence. A gente tem que fazer a carteirinha ou adesivo, né? Instrumento da lei tríplice. Aqui jaz o instrumento da lei tríplice. O sorriso do cidadão, assim. Você quer conhecer mais sobre como ser um instrumento Conversa da lei tríplice? Conversa comigo. E agora, senhor André Fernandes, o que você achou? Você que foi o primeiro a abrir esses registros todos. Você que é o único que tem informação completa. Com nome, endereço, e-mail e IP de cada quem um sabe? Desses. Bunga. Então. Parece a Glorinha, personagem da Mariana. É um pedaço que nunca morreu. Um pedaço de mim morreu. A Zatote estava ali, né? Exatamente. E eu gostaria de falar para os nobres ouvintes que, primeiro, que eu gostei muito das histórias. Segundo, que eu convido que vamos fazer desse rolê do Kleber um tema recorrente aqui. E não precisa ser necessariamente especial. Quer dizer, os episódios vão ser especiais nos nossos corações. Mas não precisa ser 50. Não precisa ser 50, 100, 150. Pode ser, sei lá, estamos sem pauta. Abre a caixa de Pandora e vamos ver o que é. Acontece. Vai ter um especial de parque? Eu tô esperando isso. Não. Eu já vou explicar qual vai ser o próximo especial. Pra pessoa começar a mandar. Mas você que tem um rolê do Kleber, inspirado nessas histórias, ou enfim, outras que você queira contar, manda pra gente no assunto rolê do Kleber pra contato@magicando.com.br. As instruções estão lá no post também. É, e lembrando, já temos material pra um segundo episódio fechado já. Então, tipo assim, pra você mandar, é só pra um terceiro episódio e manda logo, que tá formando fila. Então vai ser igual aconteceu comigo. Vou estar lendo em 2019 história de 2017. Então, manda rápido que é comum. Time médico. De dar. É o nosso banco de dados amaldiçoado. Mas eu gostaria de saber, vai ter história com o pacto? Os próximo pactos tema, você disse que já tem o próximo tema. O próximo tema do próximo especial, eu já falei aqui, inclusive. Já? Já. É o Fala Humans of Magia do Caos. Esse vai ser bom, hein? Esse vai ser um bandinho. Então, depois que você mandar... Mas aí vai ser 2 horas falando sobre punheta, mano? Não. Você não tem noção. Vai ser de taser pra baixo. Eu construí o bunker da Ars Goetia na minha mente. Eu estou energizando meus sigilos com taser. Que gostoso. Ah, cara, esse é a vala da magia brasileira. É, reprogramando a cor do olho, reprogramando o DNA. Com a força da mente, é daí pra baixo. Então é assim, ó, o que eu vou pedir pra vocês? Você tem história de rolê do Kleber, manda assunto rolê do Kleber. E caso vocês nos ajudem na curadoria, porque provavelmente depois dessa mensagem todos nós vamos ser expulsos dos grupos de magia do caos. Amém. É, mas vocês que são os nossos espiões, eu só quero print das discussões e das conversas. Pode ser tanto do post, o texto maluco que a pessoa colocou, quanto as replies lá, conversas malucas. E anônimo também, não precisa se preocupar. É, a gente não vai falar os nomes e tal. A nossa ideia aqui é só a gente brincar com isso e ofender indiretamente as pessoas. Mas é só quem precisa ser ofendido, né? Exato, porque afinal de contas somos... Como é que é? O instrumento do karma, não. Instrumento da lei tríplice. E eu gostaria de avisar, inclusive, que hoje nós estamos falando isso aqui, numa quarta-feira, dia 26 de junho, pra datar o podcast. E porque se alguém fizer depois, é porque ouviu na nossa live e tá copiando, pagando um pau. Então já tá aqui assinado e registrado em cartório, certo? Então fica aqui o desafio. Mano, e também lá, assunto Humans of Magia do Caos. Que a gente vai estar, especialmente com os nossos capirotinhos, fazendo a curadoria desse conteúdo. São os ornitorrincos quânticos. No bunker, na mente do cara, recolhendo histórias. Nossos ornitorrincos astrais estão aí trabalhando e ajudando a colher essas informações. Estamos ligando para a Rússia para entrar em contato com o Green Greenwood, que vai ser o nosso... O hacker. Pavão hacker. Vai ser o nosso Caos Leak. Wiki Caos. Caralho, Caos Leak vai ser o nome do nosso do programa. Vamos denunciar o que está sendo feito nos grupos de magia do caos. Só... O número 9 vai te nojar. Só baderna. Você tudo não badernista. Acredita o que está acontecendo. Bom, é isso, né? É isso aí, né? Pode encerrar, Roxo. Muito obrigado. Senhoras e senhores, gostaria de agradecer a presença de todos os ilustres membros e gabaritadíssimos embaixadores e nobres bacharéis que estão aqui nesta mesa. Embaixadores do caos, de cada uma de suas vertentes. Queria agradecer a presença dos ouvintes, que nós temos aqui milhares de milhões de ouvintes que estão nos assistindo com benefícios, porque eles são também apoiadores. Você que está aí, apoia também lá no Apoia-se ao Mundo Freak, apoia.se/confidencial. Você apoiando lá com 5 mangos, 5 doletas, 5 dopzinhos, 5 golpinhos, 5 talkeis, você consegue já ter acesso a todos os grupos secretos do Magicando e Mundo Freak. E tá aqui com a gente. É menos que o maço de cigarro do Paraguai. É menos que o maço de cigarro do Paraguai. Você gasta mais numa buchinha de 10. Porque ela é 10. Certo? Obrigada pelo esclarecimento. É uma questão matemática aí. Então, senhoras e senhores, ósculo do bode e praise the sun.